Nitrocast, doido demais. Tá começando aí, Space Cthulhu, sessão 2. Agora começa mesmo a aventura. Então, já estamos gravando aí? Já estamos gravando. Agora. Ah, deixa eu falar mal de mais alguém. Aproveitar para falar mal de mais alguém. Yes! Então, agora a gente que acabou de falar do filme Prometheus, que é ótimo, todo mundo pode assistir. Então vamos lá, então é o seguinte. Sessão passada vocês receberam a missão. No dia. Pois é, meu briefing ficou na outra ficha. Pois é, o que é a missão? Mesmo? Não, eu vou contar, tenho tudo aqui. Não, não esquece. No dia 25 de agosto de 2271, tá? Vocês se encontraram com os comandantes das Forças Espaciais Interplanetárias Operativas, a FEIO, Caladan Broad. Caladan Broad. É Broad. O comandante, que é um senhor de rosto amargo, olhar duro e semicerrado, com uma enorme cicatriz diagonal e falando entre os dentes. Ele fala assim: Get away from my ship! Get away from my ship! Ele vira assim para vocês e fala que. A nave Carl Sagan, a nave Carl Sagan, ela do Centro de Pesquisas Interplanetárias da Federação Terrestre, ela foi alugada pela Federação Senargo. Pode anotar esse nome aí, Senargo, vocês vão escutar sem parar. Senargo é nossa Wayland Industries. Senargo. E que é Senargo? Corporação Senargo. É a corporação que lida com viagens espaciais. Eles fazem de tudo um pouco, mas eles focam muito em mineração. Mineração intergaláctica. Mas eles dão seu pitaco em várias coisas. Tá? Então, a corporação Senago para uma viagem de pesquisas no sistema estelar de Gama Leporis. Né? E essa nave Carl Sagan, que foi cedida, foi leased, né? Foi cedida em leasing lá para a corporação Senargo, ela havia cessado de transmitir mensagens há cerca de 2 dias terrestres. A Senargo se recusa a dar qualquer pronunciamento sobre esse assunto. Então, quando eles foram lá na Senargo, né, para perguntar sobre a Carl Sagan, eles falaram: não, a gente não tem nada a dizer sobre isso. Então, sob a suspeita que a Senargo esteja ocultando as informações vitais para a Federação Terrestre, vocês, que são o Esquadrão Grey Wolf, né? Grey Wolf! Grey Wolf! Foi designado para ir até Gama Leporis, né? Dá 2 meses de viagem, 29 anos de luz da Terra, cada 15 anos de luz leva 1 mês de viagem. Pelo hiperespaço, né? Vocês vão por meio de hibernação, ok? A nave de vocês tem um Android que toma conta lá da nave lá. E aí, a gente não tinha não era a nave que tinha um sistema de nível 2? Não, tem o sistema, que é o. Como é que ele chama? Era o. Do barco. Alfred. Não pode ser um só? Tipo, ele... É uma Android mulher. Pra ficar diferente. Androida. É uma androida. E aí eu pensei de vocês criarem esse Android. Como é que é esse Android? Essa androida? É a Charlize Theron. Quer que seja a Charlize Theron? Porque ela tá. David. Porque ela devia ser Android. Vocês querem o David? Vocês querem o David? Eu posso botar a única coisa que presta. É a única coisa que presta no Prometheus. Mas a cara dele. O David é a cara dele. Eu já ia perguntar se é o Magneto. Sou eu. É o Magneto. Ah, então faz a. Vou fazer a Charlize Theron. Não, então a baixinha. Ai, não. Não gosto daquela mulher. Não, a menina. A heroína lá, como é que ela chama? Ah, nome a rapaz, mas mais uma terceira baixinha. A Charlize Theron é massa. Então a Charlize Theron. Femme fatale, assim. E o nome dela vai ser... Charlize. Vai ser qual? Qual é o nome dela? Depois a letra D, que é David. Vai na ordem alfabética. Letra E. Acho que não, Elise. Iva, Eva. Eva é um bom nome. Iva. É, não, é essa mesmo que eu paquei, né? Assim. Essa que é a Eu acho que é. Esse Android essa aqui, é o quê? Né? Esse aqui. Android, tá? Não, é nessa aí. Nessa aí. É. Ele tem perícias médicas e cientistas. Então ele tem perícias em medicina. Atingir 3 mil recursos e não matar. Medicina. Eu não vou passar de nenhum. Ciência. Eu tô achando que eu vou comprar a conta. Então, operação, ele é que te ajuda se precisar. Ele faz operação também. Fica assim, ó. E computação. O caminho faz assim, né? Uhum. E aí no meio aí, só pedra aqui e no meio. Não, eu tenho espaço aqui no meio, mas aqui tem mais dois. E é a Charlize Theron. Aqui, e dois espaços vazios aqui. A gente colocou o computador aí pra ela. Uma loura. Oi? Colocou computadores pra ela também. Boa, aquela... Computadores, que tem. Medicina, ciência, computação. Ele deu a dica. Tá? Você marca a presença de espaço. Vou botar tudo aqui a 5. E os negócios dela é tudo a 4. Eu vou ficar tirando. Ah, que doido. Fica o jogo inteiro com essa plantinha marcada. Aí os outros que você tem que colocar, tem que tomar cuidado pra eles não pegarem essa plantinha, senão eles vão ficar atirando pra cá também. Inclusive, e ela fala línguas também. Tem distante, assim, até quando dá volta também você consegue fazer uma coisa assim. Ah, muito bom. Idiomas. É diplomático? Ah, boa. Ela pode ser usada como tradutora universal. Aqui, tudo não tá. Tudo não tá. Nesses dois. Aí, e ela fala em binário também. Que doido. Ela fala em binário, se quiser. Ah, que bom. Beleza. Agora, mandar mensagem pra ela. Então vamos lá. Aí é o seguinte. Ela fala em binário, quer dizer que ela fala 1, 2, 1, 0. Faz coisa, não é? Pra caramba. Então é o seguinte. De modem velho. De modem velho. Então, respondendo às suas perguntas, né? O comandante Brody explica que tem poucas informações sobre a tripulação da nave Carl Sagan. Apenas que o professor Joseph Guggenheim, um especialista em xenobiologia, estava a bordo. Os fuzileiros devem investigar o planeta Styx, uma colônia de mineração de cristais de foscólion. O cristal de foscólion, que é o elemento... Ah, esqueci o nome. Elemento 183. É depois do urânio, depois do plutônio. Assim, elemento 118. 118, isso. O elemento 118, né? É foscólion. E que é o que propulsiona as naves e permite e propulsiona também os computadores quânticos, né? Então, vocês devem investigar o planeta Styx, então pode anotar aí, ó, o nome Styx, e numa colônia de mineração de cristais de foscólio controlada pela Senago, mais informações sobre a Carl Sagan. Eles também deverão encontrar a nave e trazê-la de volta à Terra. Então vocês vão ter que chegar lá, encontrar a nave. Missão 1, objetivo 1. Objetivo 1 é trazer a Carl Sagan de volta. Não, objetivo 1 é saber o que aconteceu. Porque isso que é o mais importante. Que eles querem saber se a Senago está aprontando alguma. Reportar. Isso. Aí, objetivo 2, trazer a Carl Sagan de volta. A nave. Só a nave. Ok. Só a nave. E objetivo 3. Evitar qualquer incidente que possa causar novamente uma guerra das colônias. Tentar, na medida do possível, não causar a guerra civil. Porque... Na medida do possível. Okay? Mas o primeiro é saber o que a Senado está aprontando lá. Tá? E aí é o seguinte, aí logo em seguida o comandante Bruder dispensa os fuzileiros, né? Daí ele vira para vocês e fala que vocês têm uma noite de dispensa, para em seguida se apresentar ao hangar da Boreas, né, para a Eve, 264B, né, você chama de Eve, mas o nome dela é 264B, e se apresentarem a Eve e ao Alfred, né, para no dia seguinte a viagem interplanetária. Além de vocês, O esquadrão de vocês também tem um grupo de tem mais uns 10 soldados rasos, assim. Ok? é, que é Red Shirt, é Red Shirt, tá? Não sei cruta. Eu tenho os nomes deles aí. Você quer os nomes aí? É, daqui a pouco. Fala o terceiro, da primeira pra direita. Luiz tem medo. Tem mesmo. Foca mais alto. Fala o nome do mais alto. Ó, é o Andotercel, a Tete Reason, Shireen Evart, Clinton White, Conrad Miller, Deborah Hearns, Deborah Reason, Dina Healy, Dwight Tucson e Emerson Grosvenor. Dwight. Newton. Já viu quem que vai morrer primeiro, né? Dwight. É, você tinha comentado na sessão passada também que além desse pesquisador, tinha um cara que era tipo um caçador de recompensas que tava na nave, que tinha sido contratado. Era um mercenário, na verdade. É um mercenário? Tem? Qual que é o nome dele? Ah, não lembro, tava no meu briefing. Tava no seu briefing? De mercenário? Não, eu tinha. É CorpSec. Isso daqui. Ah, não, é CorpSec. Não era mercenário, não. É que você tinha dado o nome de um cara. Ah. 2.3 só. Ah, tá um mercenário? Deixa eu ver. E mudou o layout de novo. É mesmo. Pra ter. Você tinha até comentado, vocês conhecem ele. Que ele saía? Costuma fazer algumas missões. Ele é um mercenário, mas ele é CorpSec, é Corporate Security. Mas eu não gostei. Exatamente. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Sei que bolinha que aparece uma bolinha. Mesmo quando. Alarme? Uma bolinha. Olha aí a versão dele aí. Eu tenho como fazer a gambi dele aqui, mas é porque eu acho que o processamento dele não vai aguentar pro 4.0. Ah, 2.6. É o gingerbread ainda, mas eu peguei esse número de compilação que ele pega um falsito pra baixar. Mesmo se não tiver oficial. Vou anotar aqui. Gunnar Drake é o nome dele, tá? Gunnar Drake? Isso. Ele é o quê? Esse é o quê? Seu alvo. Gunnar Drake. Esse é o que a gente vai matar. Ele é o CorpSec junto com um esquadrão de CorpSecs que foi junto com a Carl Sagan. E a gente já tinha confirmado isso, né? Era. É uma nave de pesquisa, não é uma nave de batalha. Isso, exatamente. Mas a informação que vocês conseguiram, né? É que a FEIO, né? A Federação, os Colonial Mariners descobriram em relação a Carl Sagan, né, que foi um esquadrão da CorpSec liderado pelo Gunnar Drake. Tá. Né? Aí o Gunnar Drake, na hora que o Boris escuta esse nome, Gunnar Drake, você vê que o Boris, ele. Vocês escutam o barulho do dente do Boris, rangendo. Você escuta o barulho dele rangendo. O que, Boris? O que você está lembrando do Gunnar Drake? Hein? Aí você pode colocar alguma coisa em relação a ele. Tem que falar agora, então tem que fazer o flashback aí agora. Para pensar muito. Mas aí, se você quiser, aí vai ganhar um ponto. Um ponto narrativo ali, ó. Aí você marca ali. Ó. Mas tem que ser um flashback presta. Gunnar Drake, eu passei pela academia com ele. Em uma das primeiras missões, ele sabotou minha arma pra sair melhor. Só? Precisa de mais. E a arma explodiu e... Briguei de colégio? Briguei de colégio, tipo prank. ele pegou uma peça. A arma explodiu e ele perdeu o dedo. Eu perdi meu cabelo. Não, e causou a morte de outro soldado, tipo Tropas Estelares. Qualquer coisa que der errado, morre um punhado. Morreu meia dúzia. Morreu metade do esquadrão, pronto. E a culpa foi sua. Colocaram a culpa em mim. Quer dizer que você também tem passado negro, é isso? Todo mundo tem. Você acha que você não tem passado negro? Eu não tenho passado negro. É só questão do aspecto de cara. Chegou ainda. Eu tenho ainda. Então o Drake sabotou uma arma sua, né? Uhum. Então aí ela explodiu e matou um recruta lá. Um recruta Michael. E comprometer toda a missão. Essa missão foi... Deixa eu aproveitar aqui, porque eu estou com um monte de nome aqui. Essa missão foi na lua radioativa de Nix, durante a Guerra das Colônias. Na lua radioativa de Nix. Na Guerra das Colônias. Beleza. Então, e além disso, como você conhece já o Drake, você sabe... Ah, falando nisso, eu vi a sua ficha, você precisa de estratégia militar. O Bach tem. Escreve aí estratégia militar, tira um desses que você tem três e bota um nele, tá? Preciso de estratégia militar, eu senti falta. E você sabe que... Então, você sabe que o Drake, ele é conhecido como um cara que... Trapaceiro, apesar muito inteligente, e que gosta de combate em close quarters, em curto alcance. Mano a mano. Ele é muito bom no combate urbano de curto alcance. Ele já não é tão bom a longo alcance. Ele, inclusive, ele acha que snipers são vermes, que precisam ser exterminados. Quem acha isso? O Drake. Ah, o Drake. É. Ele tá de longe, tudo bem. Vou ver quem elimina quem. Danildo, você que é megalomaníaco, que gosta dos mega torrents, vou te passar um mega torrent com livros de Kindle. Ou dois. 10 mil e poucos livros, você escolher. Ai! São alguns gigas. 10 mil livros. Nossa, tudo no formatinho, modo certinho. Tudo tranquilo. Aí o dia que você pensa assim, não sei qual que eu começo, você vai lá e tenta escolher um, você passa na lista lá. Isso aí é a livraria do Congresso. É de tarado, cara. É tipo ir na livraria, entendeu? Deixa eu ver na livraria ali que você acha algum bom. Doido. Vou ler o título número 7814. É. Vocês viram o negócio da... A única coisa que eu achei curioso da Rio, Rio mais 10, mais 20, que fizeram uma livraria com livros indicados? Não. Que eu achei mais legal. Foi assim, aí tipo, juntaram uma livraria, mas aí assim, é a sessão dos livros indicados pelo Fernando Henrique. Ah, legal. Entendeu? É a sessão dos livros indicados aí por músico falando de tal. Ah, locadora tinha isso até. Eles botavam o nome do... No Seinfeld tinha, né? Eles botavam o nome do cara. Aí vai ficar lá, não sei o que. Acho que vai pra algum centro. Não, é doido, velho. Então, massa. Então aí, vocês estão... Depois que falaram lá com o Brute, vocês estão lá... saíram de lá do negócio dele. Aí vocês têm uma noite. O que vocês fizeram durante essa noite? Antes da viagem, no dia seguinte. Lembrando, vocês só podem comer, se alimentar e beber até meia-noite, hein? Mas tô comendo, né? Porque já é mesa de vidro preso? Não, porque vocês vão entrar numa câmera de criogenia. De criogenia. De hyper sleep. Ah, então não pode comer muito. Hipersono. Depois meia-noite, não. Você vai parar de ingerir o capuz de seu material, né? Sei lá, médica, última análise, enquanto toma... Não, não é congelado, o corpo que fica dormindo. Whisky on the rocks? Vocês foram tomar no mesmo bar, assim? The Back Frame. Foi? O bar lá, o Blue Velvet. Bar Blue Velvet, que chama. Vocês estão em Mega City. Mega City. Mega City é uma mega metrópole assim que junta. junta São Paulo com Nova York, é ótimo, né? Uma mega metrópole que pega ali o... Vamos botar no Brasil, que é mais doido, né? No Brasil. Então, no Brasil. Brasil 2000 e caceta. Não vai ter mais problema. Os países não tem, são as Américas. Okay. É tudo grudado, assim. Né? Então deve vamos falar, lá. Deve falar uma língua, né? Com português e espanhol misturado. Misturado com inglês, né? E chinês. É óbvio, chinês. Então vocês estão lá no bar Blue Velvet, lá, que é um bar de militares, a sua grande maioria é Colonial Mariners, né? E vocês estão lá sentados na mesa lá, enquanto. O O nosso amigo ali, o Dr. Hammerstein, chega com uma garrafa de uísque e alguns copos. E aí, manda brasa. Distribui pra galera. Peguei o vinho. De repente chega o Dipak. Chega o Dipak vestido pra Nath. O Dipak chega vestido pra Nath. Com a camisa com paetesas. Não, de vestido mesmo. Ele vem de vestido? De vestido. Mas ele de vestido. Vocês já estão, vocês já conhecem o Dipak há mais tempo. Você sabe que o Dipak, ele é hétero, ele é homem hétero mesmo, mas ele gosta, ele só veste de mulher. Quando tá fora do serviço. É, tipo o Laerte. Ele é o Laerte. Ele é o Laerte. Então ele passa batom vermelho. Ai, e põe o vestido. Mas ele fica igual o Laerte, parecendo uma tiazinha. O Laerte parece uma dona. Não, ele é normal. Ele é normal, só que. Mas vestido de mulher. Pô, um homem vestido de mulher, já vi essas carnaval. É tipo carnaval. É tipo banda mole, banda mole. Exatamente. Banda mole. Mas ele gosta. Drag queen, ele foi criado, exato, uma drag queen gigante, não, muito não bom. É gigante porque é baixinho. Porque não, ele é grande. É porque o grupo já é normal bastante, né? Ele tem 1,98 e fortão. É que o grupo já era normal bastante, não precisava de mais bizarrice. Hoje é bizarrice, no futuro não vai ser. Ah, claro, mas no futuro é completamente eu com a minha visão preconceitual. É, então, o grupo tá ótimo, vamos lá. Aí chega lá. Aí vocês vão comentar alguma coisa sobre a missão, alguma coisa assim? Eu não. Bora, se você quiser falar o que você sabe do Drake. Eu tô dormindo porque eu tenho 12 anos. Não, você tem, mas você tem o cérebro de 46. A sua identidade é 46. Você pode entrar no bebê. A minha identidade é 46. Você ficou só o pé. É igual o. O amigo aqui. Igual o rapazinho. O corpo tá errado. É, tô ficando meio comum no grupo. O corpo não tá combinando com a roupa. É mais comum no futuro. É. É. Aí, Delta, você pode, Delta, se você quiser, você pode comentar na maquiagem do Dipak, se tá boa hoje. É, eu quero fazer um drink, um brinde. Expedição, um brinde. Peraí que minha copa tá vazia. A expedição, e que tudo corra bem, que retornemos sãos e salvos. Ai, doutor. E vocês não me deem meu trabalho. Ai, doutor, pelo menos, né? Ó, valendo um bom ponto narrativo, vocês podem recordar da última missão, o que aconteceu na última missão. Porque a gente foi junto. Tem quanto tempo a gente se conhece? Não, vocês já fazem missões juntos há mais ou menos uns 3 anos. Já. E a última missão foi pauleira pra caramba. Espero que aquilo não aconteça de novo, né, doutor? Eu não diga. Não é, menina? Espero que fique com os dedos no lugar. Menina? Não quero mais ficar costurando dedos. Eu já moro ali, não começo a ser amigado. A mina de Foscorium é muito triste. Foi. Vocês não sabem como é que é uma mina de Foscorium. É por isso que vocês estão aí achando que já começou, uma missão. Já começou com isso de novo. A última missão foi em Canum 4. Vocês ficam aí rindo aí, achando que é tranquilo? Não é. A mina de Foscorium é uma vida muito difícil. Ai, tem que renovar meu toque de adrenalina. Tá bom? É difícil, é uma vida sofrida. É uma vida sofrida. Como você pode saber que é uma vida sofrida? Cara, come alguma coisa. Vocês todos já sabem a história mil vezes. Lógico que já. Porque a minha infância não foi assim igual essa de vocês, não. Não foi igual essa de vocês vivendo bem no planetinho, marginzinho. Não era, era difícil. Não é. Olha lá, Mar. Quem foi culpado? Tem ar pra respirar. Eu ou ela? Foi ela. Não, que a sua mão estourou, porque ele falou que ele costurou a sua mão. Não, foi ela. Não, você. Tá de menina? Ah, não, ela de menina. Você tá vestindo como? De menina ou de menina? Eu não trato ele de menina. Mas eu sou um homem, você é uma menina. Eu sou uma menina, é fácil. Tá falando alguém. Eu conversei com ela. Você achava que era fácil ser menina lá, no meio das minas? Não sei. Foi ela que se transformou. É fácil não, menina de transformar. Mas por que ele estourou? Por que ele estourou as mãos? O que aconteceu? O que aconteceu na última missão? Vocês estavam atrás. Vocês estavam atrás daqueles daqueles mercenários Dark Void. Ela foi na frente. Os mercenários Dark Void. Tinha a ordem pra voltar e relatar. Achou que ia dar conta pra entrar no pulo sozinho. Mas essa é a sua versão. Qual é a versão dela? E foi pega por uma armadilha que era não era uma armadilha digital, era uma armadilha física. Aí ela perdeu 3 dedos. Vocês estão tentando recuperar uma carga de foscólio roubada pelos Dark Voids. Ah, era comigo? Meus dedos? É. Seus dedos. Foi isso que aconteceu? Foi isso? De forma alguma. Eu fiz o que foi. Vocês bem sabem, o capitão bem sabe, eu fiz o que foi necessário e uma decisão correta para garantir o sucesso da missão. Aconteceu, porque eu tava sozinho, lógico. Eu, capitão, você tem algumas palavras pro Dipak sobre o massacre que ele fez quando ele matou aqueles 4 caras só com as próprias mãos, os 4 piratas de Dark Void? Porque foi algo assim que não tá no livro do Colonel Marine. Off records. Pois é. Dipak, não vamos repetir a última missão. Eu não posso... Você vai falar alguma coisa do colar de orelhas que ele guarda na caixinha? Sempre tem um colar de orelhas. Sempre tem. Orelhas. Colar de orelhas. Várias orelhas. Depois da semidival, se é do turista. Alguém sempre vai fazer um colar com orelhas. Inclusive, o comandante falou que a gente tem que trazer a nave, né? Ou seja, a tripulação não é necessária, mas vamos evitar coisas que possam trazer um nome ruim para feio. O nome pior, você quer dizer? Um nome feio para feio. Tentei evitar de falar. Feio. Beleza. E comenta com a Delta da briga dela com a Eva, que as duas ficam batendo boca o tempo todo. Isso é ruim para Delta. Não quero saber de você tentar reprogramar a Eve. Tá bom, eu não deixo você ficar sabendo então. Pode deixar na próxima vez. Você só não vai ficar sabendo. Fala que ela não gosta, a Eva não gosta, né? Yeah. Como ela não gosta? Ela é um. A Eva é daqueles androides sentientes assim? É, sentientes. Ah. Não, não interessa se ela gosta ou se ela não gosta, não. Ela tá aqui pra servir. Todos nós, não só você. Não. Eu acho que ela vai servir melhor. Eu acho que ela não é sua. Não, mas ela vai servir melhor pra mim. Aí tem os protocolos de segurança e eles têm que continuar como estão. Aham. Pode deixar. A gente entende muito bem porque você mudou para um corpo de 12 anos. Por quê? Porque você age como uma criança. Ai. Ai. Ui. Ai. Ai. Eu pego a própria garra. Tô bem não com essa missão não. Não vou pro meu quarto lá que eu tenho que arrumar as armas. É. Né, eu vou pro meu quarto limpar mesmo. Sua arma laser, você vai limpar ela. Não, ela é de tiro. Ah, chega laser. É ruim não. Tem pouca beleza. É. Ah, minha boa mesmo isso. Próxima vez eu vou reprogramar a Eve pra ela não contar que ela foi reprogramada. Aí vocês estão conversando. Eu já saí. Quando você tá levantando pra sair, aí uma mão encosta em você assim, bota você de volta pra cadeira. Uma mão. Entendeu? Uma mão assim, ó. De homem assim, segura assim. Senta aí, seu palito. Quando você olha pra trás, você vê que tem 3 caras assim, nome, 3 Colonial Mariners enormes assim. Vocês veem pelo símbolo deles, que o esquadrão deles é dos. Carcará espacial. Pega mais conta. Eles são os. Silver Cougars. Silver Cougars. São Silver Cougars. Eles chegam assim. Então, esses são. Esse é o estrume para onde que o verme do Dipak se enterrou depois de acabar com o nosso esquadrão. Nossa, é o Dipak, eu vou levantar na hora. Que bando de losers. Ele já levantou virando a mesa. Já levantou, já dando cabeçada nele, ou já levantou para conversar com ele? Não, para dar cabeçada. Isso aí. Yeah, Então você levantou ele. Ele deu uma garrafa em outro já de uma vez. São três. Deu uma cabeçada e depois soltou o nome dele. Então tá, então já rola o ataque. Vamos lá, que eu vejo lá nos dos caras. É isso aí. E eu vou continuar bebendo. Tá. Nada. Só tá olhando. Okay. Quer o vermelhinho? É. Ó, oh, bebi muito bem. Pronto, como é que é? 2d6 mais ataque. Que é o quê? Cabeçada? Alguma coisa aí. Tem luta aí. Ataque é força. Ataque é força. Luta aí, eu sei. Cabeçada é luta. Luta. Mais 10. 2d6 mais 10. Podia não botar o cara. 14. Tem que não botar o cara. Não, eu flambei ruim. O seu dano é esse aqui, ó. Dano de força. Um D6 mais 3. Olha lá, você pegou no Nutri. 11. 11. Tem um careca no Nutri agora. Pá! Aí esse cara, ele olha assim, 11 de dano e cai no chão. Cai pra trás. 11 de dano. Aí cai no chão. Aí o nariz todo pra dentro. Aí eu de bate pra trás. 5 de luta. De batom e vestido. Aí assim, tanto que o seu vestido preto de trás. De trás, como é que é? De trás. Seu vestido preto de trás cai pro lado. A alça cai. Chavinha, assim. Naquele músculo assim, né? Tá. Aí ele vira pros outros dois e fala assim: mais respeito comigo. Os outros dois. Não, aí tem um que tomou uma. Eu tentei jogar e errei. Você jogou, você tentou jogar e errou assim, ó. E caiu num outro cara que tava lá atrás. Ele é meio ciborgue, assim, a cabeça dele, metade aqui é de metal, assim. Pá, ele levanta assim. Vira pra trás, o que tá acontecendo? Aí ele tem um botão aqui na testa, né? Que fica assim, calmo e com raiva. Muito bom. Aí os outros dois olham assim. Você não pode fazer isso. Posso sim, eu sou de Pac. Olá, de Pac. Vamos lá, rola sua iniciativa aí, vamos ver agora. Agora é com a iniciativa. Eu quero dar uma briga. Tá. É um D6. Eu vou parar com essa briga, hein? Tá. É um D6. Vou deixar mais. É sempre 2D6. 2D6 mais destreza. É 16. Eu vou deixar mais um round. Se o segundo deles cair, ou algum de vocês cair, qual que é o seu, de parque? É 12 mais 4, 16. 16. 16 então vocês dois juntos. Vocês agem juntos. E vou deixar rolar do meu bicho aqui. Então vamos lá. Deu 6, deu 8, mais 2, 10. Vocês acham primeiro? Ah. Vou chutar o saco de um. Vamos lá. Esse tem 10 PV, tá? Então, por isso que o Tripac derrubou um na cabeça. Chutar o saco de um. 10. 10? 10. Não, é 10 de dano, é 10 pra acertar. 10 pra acertar. Acertei o saco, é isso? Não, aí é porque agora ele vai tentar. Ele vai tentar dar a defendida das joias da família. Então tira 11. É 11? Tá. Ele tem mais 6. Ixi! Deu. Ele desviou. Ah, deu 15. Tem o. Você desviou, você chutou ele. Tirou 11. Tá. Tirou do lado. Vai lá, Depak. É. Calma com ele, não, eu vou pegar ele assim na garganta e coçar na parede. Não. É. Isso é o quê? Não, beleza. Não, só você rolar um ataque e. Mas você vai encostar na parede ou você vai bater na parede? Bate ele que ele já vai mancar em pô, você já foi crítico. Você bateu na parede e a cabeça dele ficou enterrada na parede. E pronto. Você foi crítico, você nem rolar. Aí ele senta de novo na mesa e fala assim, gostei de conversa. É bom. Na hora que você senta na mesa, o outro cara que desviou, ele tenta dar um soco, ele desviou dela. Eu vou entrar e vou desviar e vou falar soldado com a patente. Vou entrar parando. Mas rola sua. Rola aí pra ver se conseguiu parar. Você conseguiu parar. Alguma coisa, tem que tirar mais que 10. 2d6 mais 4. 10 mais iniciativa. É, mas iniciativa é destreza. Mas agora lembra o seguinte, gente, destreza 4 e 5, ele tem um bônusinho, viu? Tem um bônusinho aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Você tem mais dois ainda. Mais dois na iniciativa. Tá? Tá. Não, porque é a destreza muito alta. Quando chega a 4 e 5, você ganha um bônusinho. Ah, então eu tenho mais. Então é destreza, é. Pra iniciativa você tem um bônusinho. Ok. Tá, destreza mais o bônus. É. Então tem o seu é 5, né? A minha é 6, porque eu tenho 6, então você tem mais 4 ou mais 5 de bônus. Acho que é mais 5 de bônus. Aqui você colocou mais 6, vamos pôr mais 6. Acho que é mais 6. Mais 6. É mais 6 de bônus. Porque de 5 pra 6 mesmo, né? Isso, de 5 pra 6 dá um pulão. Dá um pulão. Porque o de 5 é 3, o de 6 é o dobro. Entendido. Entendeu? É, inclusive você sempre ganha nesse ativo. É, nesse ativo minha você sempre é primeiro. Mas e aí? Vou entrar parando o soco. Parando o soco? Lu, eu vou dar o soco do cara aqui. Deu 5, é, mais 6, 11. Você tem que tirar 11. Luta mais o quê? Luta mais 2, D6. Luta mais força, mais 2, D6. 8, 11, 12. Beleza. Aí você segurou o braço dele. Sim. Ele olhou pra você. Qual a sua patente? A minha patente é... Ah! Aí o menino machinho chega dando cabeçada. Mas você pode desviar. Eu acho que agora é do mesmo machismo. Aí é 6 mais 6, 12. Você pode desviar. Tá. Tá bem de filme. E ele vai dar a cabeçada e cair em cima da mesa, assim. Entendeu? Foi 12. Hã? Foi 12 também. 12 também? Não, então é. Não, ele acerta. Porque igual a defesa... Pegou na pinta. É, pegou na pinta. Defesa perde. Então ele acerta você e o cara junto. Então vocês três caem em cima da mesa. Tá? Opa. Eu vou dar um de dano. Um de dano e distribuir pra todo mundo. Então você foi... Ganhava. Um. Mais quatro deu 5 de dano. Então deu 2 no cara e 2 no C. Uhum. E aí cai todo mundo em cima da mesa, assim. O Dr. Ramstein levanta o copo e tal. Continua bebendo. Beleza. Enquanto isso, o pessoal assim tá meio que afastando do Deepak depois que ele enfiou a cara do cara dentro da parede. O cara continuou lá. Eu vou gritar pros dois: soldados, patente agora e eu vou mandar vocês pro Brig. Vou denunciar vocês, caramba. Aí, que pode de respeito com o oficial é essa? Aí você vê o. Aí é ele. É tipo aí o Mean Machine levanta assim, ele tá meio tonto assim, por causa da cabeçada. Tá rodando. Ele tá rodando aqui em cima. Calmo, levanta assim, e na mesma hora que você chama isso, você fala isso, chega o pessoal da polícia dos fuzileiros, né? Polícia militar. Chega lá assim, polícia interna. O que está acontecendo aqui? Chega dois soldados, né? Ele vira assim pra você, que é oficial, né? Fala assim, vira assim, ó, pois não, capitão. Esses quatro elementos estão deturpando a tranquilidade do recinto, a ordem do recinto. Você de novo, Mean Machine? Puxa vida, você só fica lá no Brig, né? Lá no Chilindró, de novo pro Chilindró. Vamos levando. E aí eles vão chegando assim, e chega assim, um chega, ou... Oh, parece que aquele ali tá envolvido. Ah, aquele ali é o carrasco da batalha de Servos 4. Ai. Aí eles vão chegando assim, antes de chegar eles voltam para você e falam assim, olha, tem mais alguém que tava causando problema aqui, capitão? Não, só esses dois que estão caídos, esses dois aqui na mesa. Aquele que tá preso na parede. É, tá. Ah, sim, também. Pois é, os dois estão aqui. Ah, ok. Aponto pros quatro NPCs. O carrasco não tem nada a ver com isso, não, né? Porque outros testemunhos falaram que ele bateu, mas ele estava em legítima defesa? Exatamente, ou... apenas legítima defesa. Ah. Beleza. Aí foram assim e tal. Levando os caras embora desmaiados. Aí o colega dele vira pro colega. É isso aí que vocês ganham pra mexer com o Deepak! Aí um dos soldados vai assim, mas ele tá vestido de vestido? Não olha, não olha! Eles vão lá, tiram o outro cara assim. Don't stare. Leva. Deepak vai passando vestido, a galera vai virando o outro pro outro lado, assim, pra tipo. Olha não. Então beleza. Aí. Então aí vocês continuam. Vocês continuam, a noite continua. Pessoal bebendo mais um pouco. Tá. Pessoal continua. E aí, Delta, vai afrontar alguma coisa? Não. Catar um namorado aí, sei lá. A Delta gosta disso. Não bati ninguém, mas foi doido. Tomaço. Então pode encerrar essa cena? Se é, como eu tenho que dar exemplo, eu ia levantar mais cedo, deixar pro lobby dele. Você saiu antes primeiro? Vou sair antes. Você vai falar alguma coisa pra eles, assim, bem estilo oficial, assim? Não, só ia falar assim, vocês conseguem ficar aí sem mim? Sem arranjar mais confusão? Eu dou embora também aqui, deu o que tinha que dar, deixa eu ver, embora, valeu. Vou lá limpar minhas armas, que vai ficar desaparecer depois, tá? Então, massa. Então, encerra essa cena aí. E a próxima cena, depois que vocês já acordaram, se prepararam e tudo, a próxima cena é lá na Boreias. Né? A Boreias é a nave de vocês. Já lá no hangar, tem várias outras naves lá no hangar, tá? É o lance é feito o seguinte. Vocês primeiro vão, depois de fazer vários testes médicos e tudo, tomam um líquido bem amargo, vomitam tudo que está no estômago, porque vocês vão entrar em hipersono, né? O médico lá discute com o Deepak. Deepak, não pode usar maquiagem no hipersono, Deepak. Qual é a explicação científica para isso? Não pode, porque o seu corpo, seus processos biológicos vão estar suspensos. Se tiver alguma coisa assim artificial em cima, uma maquiagem, um pancake, alguma coisa assim, pode dar problema no. A detecção de temperatura não vai ser ideal. Aí você pode até o computador achar que você está abaixo ou acima da temperatura ideal. Não, eles têm validade. Eu vou comprar os de lá. Em missão ele não usa maquiagem, né? Hã? Em missão ele não usa roupa de mulher. Tem não, uniforme. Pergunta pra ele. Existe um uniforme pra isso, né? Não, só um delineador dourado. Só um batom vermelho. Dá muito medo, cara. Mas um cara muito morto. Batom vermelho. Eu vou morrer hoje. Aí pega esse gatinho. Tem as fotos daqui do primeiro Spendables lá. Que aí, num das festas lá que fizeram, aí tava todo mundo, o Stallone, o povo todo lá. E aquele negão, que é uma cara desse tamanho. Sim. De repente ele tira a roupa e ele tá com o sutiã vermelho. Nesse aí, cara, ele é monstruoso, né? É. Aí ele fica. Os caras tudo de telegrama. Ele também tá de telegrama. Aí ele tirou, fez uma piada. Que medo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas você pode levar. Você pode levar o seu na sua bagagem. Mas não dentro da câmara de hipersono. Porque ninguém vai te ver lá dentro. Mas that's not the point. É pra mim. Mas, inclusive ele tem um cabelão, né? O cabelão faz umas tranças doidas assim. Tem esse cabelão. E aí o que funciona assim: vocês entram num elevador orbital, que é um elevador que sai da Terra e leva até a estação espacial de onde ficam as naves. Que isso é que uma das suposições que no futuro vai ser assim. Porque é mais fácil fazer isso do que você gasta muita energia para sair. Combustível para sair. Então, levam vocês até lá, vocês chegam lá no hangar. E quando vocês já estão preparando, já estão com aquelas roupinhas brancas assim, daqui a pouco vai ficar todo mundo só de cueca e camiseta, né? E aí vocês estão lá, nessa hora chega a Eve, né? Chega lá a Charlize, né? A Charlize Theron. Chega assim. Ela chega assim. Capitão Boris. Eve. O Alfred já disse que a nave já está pronta para sair, né? Ele mandou informar a vocês que ele espera não tomar tanto tiro de plasma nesta missão quanto na outra que vocês tiveram. Isso não acontecerá. Pode deixar o Alfred tranquilo. Sim, ele falou que ele está com um novo sistema de um novo sistema computacional de sensores na nave e é muito sensível e que dói muito. Ele só mandou dizer a vocês isso, né? E a nave já está totalmente pronta. O restante da tripulação já está? Como? O restante da tripulação já está nas câmeras? Sim, o restante, os demais soldados já estão nas suas camisetas vermelhas. nas suas devidas câmeras, eles já estão em hypersleep, estavam só esperando vocês como a esquadrão de elite dos Grey Wolves para poder iniciarmos os procedimentos. A viagem vai durar em torno de 2 meses. E espero que não tenha nenhum problema. Eu vou ficar ativa durante todos esses 2 meses e estarei cuidando de todos vocês. Tem alguma pergunta? Não. Não. Você vê que ela ignora a dela, ela olha assim. Alguma pergunta? Todos os protocolos de segurança da nave já foram rodados. Todos os protocolos de segurança da nave foram rodados. E nós recebemos uma estranha mensagem da Senargo dizendo que o nosso voo não está autorizado para chegar, para pousar no planeta Styx. Mas eu repassei essa para a autoridade colonial já disse para enviou uma mensagem para a gente que não, que a autorização já está feita, que é para ignorar essa advertência da Senado, né? E a autoridade colonial ela disse também que o planeta Styx está dentro da legislação da Federação Terrestre. Então a Senargo não tem direito de impedir. Seria bem a gente acordar uns dias mais cedo, não? Não, como de praxe, eu vou acordar vocês um dia antes da chegada, 24 horas antes da chegada até o planeta Styx. Tá bom. A gente ainda vai estar em órbita. E os suplementos médicos estão todos ok? Sim, estão todos ok os suplementos médicos padrões da nave. Se o senhor for trazer os seus como se diz, os seus suprimentos pessoais. Sim, claro. Eu gostaria de. O senhor já pode colocar lá. Eu já coloquei. Você já colocou lá? É claro. Ok. Nós passamos uma sonda nos seus equipamentos médicos e tem uma espécie de barreira como dizer? Capitão, nós precisamos saber o que ele está levando, ou você confia no Dr. Hamstein? Ivo, eu não estou aqui a passeio, estou aqui a trabalho. Se existe uma barreira é porque tem algum bom motivo. Você tem algum problema com isso? Não, eu estou apenas perguntando para o capitão se for liberado, tudo bem. Não tem problema. Ivo. Então, ok, porque eu não consegui saber o que tinha dentro lá, mas... Certo. Não podemos ir? Tá liberado ou você vai continuar na tacaleira? Quantos anos ele tem? Mas ela é naturalmente subordinada. Ela não gosta de ser. Tipo as duas. São duas de 12 anos. Ou você vai continuar falando muito sem bom. Parar? Não pode ir. Não. Porque eu não gosto de ficar aqui esperando enquanto você fala, conversa com os outros e eu tô aqui. Viu? Pois eu quero programar ela, todo mundo acha cunha. Fala demais. Não. Mesmo com eu falando assim, a última missão, vocês conseguiram perder 12 tripulantes. 12 soldados do Grey Wolf. Nós tivemos que arrumar replacements, né, substitutos. E dessa vez a autoridade colonial só liberou 10. Então nós perdemos 12, 2 da nossa cota normal de Grey Wolf. Eu espero. E da outra missão, a senhora hackeou o meu sistema e ao invés de eu falar, eu ficava cantando músicas do Beatles. É muito mais o legal, tempo todo. Eu acho. E vocês viram o que aconteceu. Então, dessa vez, eu vou falar, a não ser que o capitão queira que eu não adverta os seus tripulantes sobre os perigos que podem acontecer. Não, e ela já foi avisada pra... Sim. Diga a ela que eu é que controlo a temperatura das câmaras de hipersono. Que se não fosse pelas 3 leis de Asimov, eu iria me vingar de todas as vezes que ela fez eu cantar Lucy in the Sky with Diamonds, quando eu tinha que falar algo sério. Você é um robô, você não se vinga. É uma voz ótima, não se preocupe. Isso iria contra a primeira lei. Muito bem. Que é não pode... por ação ou inação causar dano a um ser humano. Essa é a minha lei. Mas além disso, você não deve ter sentido. Eu não sou criaturas amorais como vocês. Vocês, vocês perceberam, né? Tá, o papo tá bom, mas vamos. Não, bora, não tá bom. Vamos, bora. Vamos. Vou indo. Peguei, vou indo. Beleza, pra cá. Aí, ok. Então vocês entram na câmara, né? E. É, no momento que vocês entram, o gás começa a entrar na câmara e aí vocês perdem totalmente a consciousness. Isso, exatamente. Vocês perdem a consciência totalmente. E o primeiro que falar pode ganhar um ponto narrativo se narrar um sonho que teve durante o hipersleep. Um sonho. Pode ser pesadelo. Pesadelo com traumas e coisas podia ser relacionadas com qualquer coisa da vida. Ah, isso aí. Eu sei qualquer coisa que tem a ver com o personagem. Qualquer coisa da vida. Pode ser um sonho porque tem a ver com o personagem, coisa que ele quer, coisa que ele não quer, e que vira um pesadelo. Quem que vai querer? Eu sonhei que a mina que a gente tá indo era o planeta onde eu vivia. Você sonhou? Que a mina, onde, o lugar onde a gente tá indo era o planeta onde eu vivia quando eu era criança, na mina de... Tá voltando pra casa. Você não conseguia chegar lá. A mina de Foscólio, que eu nasci nela. Eu cheguei lá, meus pais estavam lá, só que zumbis. Ai. Mortos-vivos. Mortos-vivos, isso. E aí, quando você entra na mina, você acha que é... A mina se transforma, a mina do planeta Stick se transforma no seu planeta. Aparecem seus pais como zumbis, assim. Eles vão chegando perto de você, assim. E aí, quando eles te agarram assim, eles olham pra você e falam assim: o olho no céu! E aí você começa a sentir uma dor muito forte na sua testa. E você sente, você coloca a mão assim, você sente, parece que tem um olho abrindo na sua testa. Ah, assim. Já começou mal, eu comecei mal. Por né? Um momento eu esqueci, cara, que eu tinha. Eu também. Pra que agora eu lembrei que é Cuchu. É. Exatamente. Aí você sente exatamente. Isso, você sente isso. Então são só duas sessões. Hã? outro sonho. E aí quando você acorda, você grita, não, que isso, que é? E aí já tá a cara da Charlize. Então posso ter um sonho? Posso ter um sonho? Você é muito histérica. O que tá acontecendo? Só não sou um robô, cala a boca. Treino assim. Posso ter um aí sonho? Você fez esse cabo que ela. Que ela tem destreza de 6. Aí. Eu sonhei que a Ivy tava me reprogramando. A Ivy tava te reprogramando? Quando você dormia. É, enquanto eu dormia, ela tava fuçando no meu cérebro. Assim, isso, sim. Aí você olha pra trás e assim, você vê que a Ivy, ela tá lá fuçando, assim. Aí você, não. Quando você olha pra trás de novo, assim, ó, você vê só uma escuridão, com dois braços saindo da escuridão, assim. Entendeu? Dois braços saindo da escuridão. Aí você vai olhando na escuridão, você vê que na escuridão tem uma coisa brilhando, mexendo. Coisa brilhando. Quando você olha mais perto assim, sai um monte de tentáculo assim, ó, e agarra o seu rosto assim e vai puxando assim. Vai puxando assim. Aaah! Aí você acorda. Eu acordo? Aí você acorda no. Dois meses depois no hiper. Aí você acorda, assim, batendo, e você tá presa dentro da câmera de hipersono. E aí você vê que a. A Ivy, ela tava mais longe, abrindo a da Ayla. Ela sai correndo assim. Calma. Ela super preocupada lá e tal, vai abrindo assim. E abre assim, ó, você tá cheio daqueles negócios tudo preso, não sei, um monte de cabo preso assim. Assim, tentando eu sair. Tudo e pulo no pescoço porque dela. Os cabos parecem os tentáculos, entendeu? Tá. Aí você pula no pescoço dela. É. Você pula, aí você vê que ela te segura. A força dela é sobre-humana, né? Ela te segura assim. Calma. O que tá acontecendo? Aí ela bota você no chão, assim. Aí, gritando, batendo. Você tá mexendo no cérebro! Aí ela tira um negocinho e taca você. Aí você começa a sentir, tipo, morfina. Né? Começa a sentir isso, assim, barato. Aí eu começo a cantar Lucy in the Sky. Aí ela fecha a cara. Que isso? Beleza, aí você vê que ela você cai assim, ela meio que levanta, você se coloca numa espécie de maca. já liga vários aparelhos você pra ver se tem algum dano cerebral, se aconteceu algum dano durante o sleep, ela olha assim. E aí você vai acalmando, abre os olhos e ela vira pra você e pergunta: o que foi? O que foi, Tenente Delta? O que tá acontecendo? Eu conto pra ela o sonho. Aí ela: ah, isso é comum. Isso é comum. Você bebeu alguma coisa na noite anterior ao hipersono, à viagem? Não bebi nada. Eu conheço muito bem meus deveres e o sistema de hipernação. Então pode ser que você tenha esteja com algum câncer no cérebro. Vamos ver aqui. Aí você vai assustar? Você vai assustar? Trollagem leve. Não. Não? Tem que assustar? Ela vai não, não. Você escutou isso, Então deve ser algum câncer no cérebro. Tá, não. Não, claro que não. Tem câncer nenhum, não. Isso foi uma piada. É isso. Mais alguém? Você quer ter pesadelo? Se alguém quiser narrar, pode falar. Tá. Então, como é que tá o Deepak? Deepak sonhou que a mãe dele finalmente conseguiu fazer ele entrar pra faculdade de medicina. Aí, o trauma dele não é que ele matou a mãe dele, a mãe dele tá na faculdade de medicina. Ele tem que salvar vidas. Aí no primeiro dia que ele entrou no prédio de medicina, aí não tinha ninguém, tava vazio assim, e ele começou a virar os corredores e não acabava no labiríntico assim. Aí saiu correndo, e não encontrava a saída. Isso, aí ele começou a andar, vira de um lado, vira do outro, de repente começa a ficar frio, gelo. Ele olha pro chão assim, o chão parece estar congelado. Ele vai andando, tá o corredor da universidade tentando achar a primeira aula de medicina que você tem que ir, mas está tudo congelado. Você começa a andar e aí os corredores começam a mudar. As portas, ao invés de ser retangulares, elas começam a ficar meio assim triangulares. Você começa a andar e aí você olha para cima, o teto já começa a esticar. Assim, em torno de uns 60 metros de altura. Parece que é feito de pedra. E aí você começa a andar, tá aquele frio. E aí, nessa mesma hora, você sente um frio na barriga e você sente que tem alguma coisa muito grande andando atrás de você. E você começa a correr nesses lugares, nesse lugar enorme, assim, com essas paredes enormes e grossas. E você sente que a coisa está vindo atrás. E o barulho, você escuta um barulho meio de vermes na lama, assim, vindo assim, você sente que o negócio é grande, você sente que se você virar para trás, você morre. Se você vê o que, que é, você morre. Você sai correndo, você vê. Na hora que você vira para trás, assim, aí você vê uma coisa, você tem a sensação assim horrenda. Ah, e aí você acorda, dando um soco para cima. Nossa. E a tampa lá do iPad. E nisso a Charlize está lá com a Delta. Ela até assusta. Ela passa. Ela, na verdade, ela não assusta, mas ela tem a reação simulada de assusta. Aí ela sai correndo assim. Aí, que isso? Aí ela olha assim, você assim: que isso, Deepak? Como é que você tá? Nossa, você arrancou e tá sangrando os fios que fica ligado no negócio. Tá tudo sangrando assim. E o Deepak, você tá lá. Tá todo alvoroçado lá. Até chegar, até acalmar, vai demorar. Calma, Deepak, calma. Não, nós trouxemos seu estojo de maquiagem. Não faço, não. Menos mal. O que foi? O que foi que aconteceu? Ah, tive uma sensação. Ó, pelas suas ondas cerebrais? Você teve um pesadelo? É, tive um pesadelo. Mas parece que foi verdade. Mas que estranho. Será que é algum efeito, alguma radiação, alguma coisa que tá acontecendo aqui? Que estranho, Deepak. Você precisa de algum calmante? Eu preciso de uma vodka. Bem, então. Sei lá, que toma? Vodka não, o que é toma? Aí nessa vodka hora, é aí eu esqueci uma coisa da PZ. Nessa hora que você tá falando, aí vem o suco estomacal que fica lá dentro, aí volta. Mas que agora que volta, você tá tão assustado, você nem lembrou de passar mal. Depois ele pediu. Ele pediu o quê? Então, na Índia. Aí ela afastou, né? É. Fez uma poça gigante, assim. Hã? Na Índia? É. Não, não, mas eles têm uma bebida mesmo, tipo de álcool lá. É. Sei lá, cachaça de arroz. Chama saquê. Chama saquê. Não, você já tá totalmente ocidentalizado. Que é vodka mesmo? É vodka mesmo. Você aprendeu vodka quando você tava com os seus soldados, era tudo russo. Né? Então. Aqueles que morreram? Ela fala assim: não, pode ir. É. Ela bebe sempre em homenagem. Pode ir lá pro seu. Pro, tá, suas coisas já estão ali. É, de paca. Ok. É, aí, mais alguém? Vamos lá. Já acordou, né? Você já, o, a Ayla já acordou, tá faltando já. Só o Rammstein. Ah, eu também. E o Boris? Rammstein. Qual foi o seu pesadelo? Sonhou que tava. Tava no café, no bistrô. E de vez em quando ele dá uma escaneada na cabeça do povo, entendeu? De vez em quando ele tá meio entediado, assim, você dá um scanzinho na cabeça do povo, assim. E ele tem medo, ele tem aquele pé atrás com o ciborgue, com exatamente porque ele não consegue escanear. Com o Android. O Android. E ele começou a andar, começou a reparar que não encontrava humano. Uau. Todo mundo era Android. Ó. Oh. E depois, quando ele vira, ele anda mais um pouco, ele começou a reparar que os Androids eram todos Androids da mulher dele. Ah. Todos tinham a cara da mulher dele. O que aconteceu com o meu? It's a mystery tour. No. Aí eles vão em direção a você falando assim: Rammstein, Rammstein. Aquela multidão, você começa a correr. Beleza, você corre no meio dessa cidade bizarra. Rammstein. Quando você entra tipo num galpão assim pra se esconder, entendeu? Quando você entra nesse galpão assim, aí você sente uma mão atrás de você, quando você vira é uma dessas suas mulheres, né? Assim, Rammstein. Ela vira pra você. Rammstein. O olho. O olho no céu, Rammstein. O olho no céu. E olho? O olho! Não. Aí ela começa a berrar assim, ó. Ah! E aquele som horrível, assim, no seu ouvido, né? Ela vai berrar, aí a cabeça dela explode. Nossa! E aí um monte de vermezinho branco assim vai saindo assim dela, assim. E aí você sai desse tipo armário que você tá, sai correndo, sai pra fora, né? Quando você sai pra fora, você vai andando assim no chão. Tá aquele monte dessas mulheres já todas com a cabeça arrebentada, elas vão correndo atrás de vocês, vai andando no chão, e onde você pisa, vai assim. Você vê um monte de vermezinho no chão, assim. Vermezinho. E aí você acorda. Na hora que você vê isso, aí você acorda. Oi. Aí você tá lá dentro, a Eve tá lá olhando assim, tá acabando de tirar o Deepak, ela vê no computador lá que você acordou, ela chega lá assim, vai lá, abre, né? Dr. Rammstein. Achei que não ia chegar nunca. Sim, parece que o senhor também teve um pesadelo. Por que eu também? Pois todo mundo que está acordando está registrando as ondas cerebrais de pesadelo. Todo mundo que acordou. Curioso. Não era para ter esse pesadelo. Exatamente. O controle de batimento cardíaco é sempre muito certo. Todo mundo fica muito relaxado, não é para ter pesadelo. Mas deve ter algum pulso eletromagnético, alguma coisa influenciando as ondas cerebrais. E o uísque, você não estava acompanhando esses 2 meses? Não, eu estava acompanhando, mas parece que essas anomalias estão surgindo apenas nos últimos 2 dias, quando a gente entrou no sistema solar de Gama Leporis. Nos últimos 2 dias? Sim. Mas como você estava com os níveis... Como é que fala? Os níveis vitais normais, eu deixei os computadores cuidar de vocês. Mas parece que no final do ciclo do hipersono, quando começa a diminuir o nível da química que mantém o corpo nesse estado de hipersono, parece que quando o cérebro começou a voltar ativa de uma maneira mais normal, aí parece que entrou. Deve ter acontecido alguma coisa. Ok. Por favor, mande um relatório dessas leituras pro meu pod. Sim. Sim, senhor. Vocês todos têm nível de tenente, tá? Ele é capitão, todo mundo é tenente, e o resto é os panguelos. E Boris, qual que é o seu pesadelo? Ah, Boris sonhou que tá no bar. Ele tava na... Está no bar. Não, ele tá lá no Tix. Qual é o lutando mano a mano com o... Ia ser a ressaca mais longa, ia ser a ressaca mais longa da história da humanidade. Mas com o Gunnar Drake. E em volta, assim, ele tava vários soldados dele, da tropa dele, caídos, da minha tropa também, como se estivessem mortos. Ele viu um cara que seria um cientista correndo em direção à calceira, carregando alguma coisa. Ah, o cientista, porque você viu a foto do Guggenheim, Joseph Guggenheim. Você viu a foto dele, então... Tá carregando alguma coisa. Entendi. Quando você vai atrás do cientista, aparece o Gunnar Drake, agarra você assim, olha pra você e fala assim: não venha! Não venha! Só a morte o espera aqui! Aí de repente ele olha assim pra cima e você vê no céu da noite. Você vê uma sombra assim no céu, sabe? Uma sombra enorme, e assim, não vê estrela nenhuma. Aí ele olha assim: o olho no céu, o olho! Aí ele começa, ele agarra o seu pescoço e começa a te enforcar assim. Tenta resistir. Aí você tenta resistir e tal, e aí você não consegue respirar, aí você acorda, né? Aí você vê a Izzy, tá, acabou de conversar com o Rammstein, ela vira pra você e fala assim: Capitão Boris, está tudo bem? O senhor precisa de alguma morfina? Não, só um pouco de choque já. Você também teve um desses pesadelos? Está todo mundo tendo? Pelas suas ondas cerebrais, parece que o seu foi até bem grave. Todo mundo está tendo pesadelo? O que está acontecendo? Todo mundo tem pesadelo. Posso comer isso com o vagabundo lá, só pode ser. Inclusive, cê, aí quando você fala isso, você tá meio rouco, né? Isso aí, depois vocês acordam, dão uma vomitada básica. Toma de deputão. E depois. E aí? Trash, né? E aí, vocês são os colônios marinhos, vocês são o povo de colônio porrada. Aí. Ela chega e fala assim: quando você fala com ele, sua voz é meio rouca. Não. Aí ela espera só um segundinho. Virou a dama. Doutor Rammstein, já que o senhor está aqui, o senhor quer dar uma examinada no capitão? Parece que ele teve algum dano nas cordas vocais. O capitão, ok. Pega o transporter. Transporter. Tudo ok. Você olha. Esquisito isso. Mas. Como assim esquisito? Tá com dano. Tá com dano, parece que a garganta dele foi apertada. Tem uma leve, umas fissuras que indicam algum tipo de pressão. Ou então uma constrição. Constrição. Isso acontece com. Como é que fala? Como é que é? Alergia. Alergia, é. Tipo uma constrição alérgica. Isso. Tá? Mas, bom, nada a se preocupar, mas eu ainda vou investigar esses sonhos coletivos. Tá, os outros tripulantes também tiveram? Não, tá todo mundo bem. Algo físico, com certeza. Não sei se acha. Pode ser psicossomático o negócio dele. Isso. Entendeu? Fala inglês comigo, doutor. O seu corpo acreditou no que estava acontecendo. Inclusive ele lembra de um caso, não? Fala do caso. Isso, em que ano que a gente tá mesmo? 2271. No final das duas décadas, você teve um caso bem parecido. Os jovens sonhavam com os partejamentos e os seus órgãos vitais começaram a se dividir. Boa perspectiva, capitão. Muito bem. Ele estava muito bem. Posso que o nosso Hyper Sleep de volta vai ser muito produtivo. Vamos lá. Então, vamos para os seus quartos, tomem banho, troca de roupa, vão se alimentar e em uma hora e meia teremos o primeiro briefing pra vocês. A gente vai se alimentar junto. É legal que eu vou fazer um red shirt. Os red shirts eu vou fazer, que aí eu participo também. Então você, a Deborah. Não, eu vou ser o Dwight. Dwight. Dwight Thurston. Aí chega o Dwight Thurston. Capitão, capitão! Capitão! Descansa. Todos os soldados já estão prontos, capitão. Que hora vai ser o debriefing, capitão? Quando que você vai ser a reunião para saber da missão, capitão? Dentro de uma hora e meia, Dwight. Sim, senhor, capitão. Muito obrigado, capitão. Tenentes? Vai. Vai. Posso ter um pouquinho de vodka aqui? Não. Não. Fica assim parado lá da mesa esperando. É, um pouquinho de vodka aqui. Vai embora. Não tem uma cafeteria lá não pra gente fazer refeição? Vai ter, ué. Nem o mess hall. A gente ainda tá tipo com roupa íntima, sabe? Tá tipo de cueca, é, tipo de cueca, assim. Eu tenho que. Vou pra minha cabine, tomar um banho, fazer a barba. Vou tomar banho lá, trocar, colocar. Opa. Dos meninos ou das meninas? Dos meninos. Ah, é banho coletivo, isso, igual no. Tá meio. Acho que é coletivo, não tem nada. Vamos ver, vamos ver. Ah, é coletivo, homem e mulher juntas. É tu soldada? Soldado não tem sexo. Então? Tirando você e eu, que a gente tem cabines próprias, né? Então... Ah, é? Desculpa aí, eu tenho cabine. É verdade. Desculpa aí. Pelo bem da nave, mas vocês são tenentes, ou vocês são cabine. Um ranking acima dos soldados, né? Acho que tem um quartinho escondido e tem um quartinho pouco melhor. É, não, o capitão e o... Eles têm na ponte de comando aqui, capitão médio. É, a minha. Então, médico é que sou. Ah, mas o Doctor tem um banheiro aqui. Pela é, não, porta. Tem o Doctor's Quarters. Mas aí tem esse, tipo, esse quarto, 13. É o da galera. Tipo, não tem esse aqui também. Não, o XO, o braço, o XO do CES, o primeiro imediato é o Deepak. É. Ah, o Deepak. Então, só ele, eu sei que tem um que deu mimo no quadro padrão. É, eu vi. Não, mas é que tem. É, pois é. Não é os agentes estão atuando. Mas vocês são oficiais também. Vocês duas são oficiais. Não, mas só tem quarto separado pro capitão, o XO e o médico. Eles são o Deepak tem o deles. É a nave do quarto, pode ter dois. É a nave. Tem um quarto de cima, é só nós dois e embaixo é da galera. É a nave magia. Às vezes as meninas ficam aí com quatro pior, bem feito. As meninas pegam quatro pior e todos os meninos têm banheiro privado. Qual é a tripulação? Isso é o futuro, post-gender. Esse é post-gender, tá? Esse futuro post-gender, não tem mais gênero. Gênero é tudo igual. Ocupa, não pra lutar, ainda cabem seis pessoas. Ah, tá vendo. E vocês têm um quarto só pra vocês. Não, mas tem 10 soldados ainda. Não, mas tem. É porque tem dois andares de pois de... é, se vocês perderam aqueles outros dois lá, eu, a Authority só deixou 10 soldados agora. 10 recrutas agora. Se vocês fizerem essa missão, beleza, às vezes quem sabe ganha mais. Aqui é do povão. É, não, exatamente. O isso é uma nave de combate, viu? Esses canhões de plasma aí é 10D6 cada, viu? O de batalha é tomar banho. Hã? O Dibago vai tomar banho. Tem aquele lugar com um monte de chuveiro. Assim, é, um monte de chuveiro, é tudo aberto. É. E é tudo unissex. Não, mas você tem o seu próprio. O seu quartinho é suíte. Assim. Mas você pode tomar da galera mesmo. Assim, você pode tomar da galera pra manter a disciplina. Você não gosta de tomar sozinho. Ele vai tomar banho lá, no meio. Nossa, aí tá todo mundo, tão soldado, todo mundo, ah, nós vamos pegar essa missão e tal, então, achei vai com aquele silêncio. Só então, chora. Só o chuveiro. É, ele chega assim, Aquele silêncio. Todo mundo já saindo, assim, cheio de sabão, já saindo. Ah, eu já terminei. Eu já terminei. O outro que acabou de botar shampoo no cabelo. De repente, barulho de sabonete escorregando. Não. Esse é o motivo que eu... De repente o Deepak olha pra galera e fala assim... E joga assim, né? Aí fica todo assim... Não, todo mundo saiu do banheiro e ficou com o banheiro pra ele. O banheiro gigante pra ele. Aí eles começam a tomar mãe no outro banheiro. Tem dois. No pequenininho. Até embaixo, né? Tem dois andares? É. São três andares, né? No andar de baixo. Atravessa a nave de toalha e vai pro outro banheiro. Ele atravessa dois níveis de toalhinha. Não, de baixo precisa de espaço. A Delta. Ah, e a Delta, o que você fez? Você não quis nem saber tomar banho nada. Já caiu no computador lá. É, a Delta fica dias sem tomar banho. Yeah. Ah, eco! Não, tem que ter asepsia, né? No meu batalhão. Mas a Delta não liga pro Deepak, não. Ela fica lá. E ainda conversa assim: ah, gostei muito do seu vestido, aqueles trajes, assim, tava bem legal. Minha mãe que faz. Minha mãe. Você pode emprestar, né? O vestido pra um cara de 1,98m cabe numa menina de 1,50m. Eu acho que é bem grande pra mim, mas. Então? Metido. Comida da dama, amor, me espera. Não, eu tomo café com a galera. É. Minha cabine é menor que a dele. A sua é menor. Ele tem que dar porque a dele é grande. Muito bom que tem que separar aqui. Fica legal demais ter uma pira lá. Aqui é o capitão e o CD. Daí, capitão, o meu aí. O Wilfred voltou. Vocês estão lá no café da manhã, comendo lá, tomando o de jejum, né? Todo mundo já com banho tomado, né? E vocês estão na mesa lá dos oficiais, os soldados estão lá no canto, o pessoal está conversando, falando assim, né? Comentando, né? O pessoal reclamando assim das dores no corpo e tudo, né? Enquanto isso, o Boris está lá lendo o briefing da missão, né? E que aí depois eu te falo o briefing. Tá. Okay? Né? Então. E aí, alguma coisa nessa cena? Vocês querem? Estão comentando alguma coisa? O Jaime desce, mas ele desce sim com a. É a Ivy que serve a gente? É tipo com a. Bandejão. É, tipo, ela funciona de garçonete nessas horas aí. É, ela vai lá servindo, serve lá pra vocês e tal, numa boa. Por que você quer com a Ivy? Não, nada, não, ela tá servindo, ela pega lá um pouco de suco lá e tal, descongela, porque aí não tem máquina que faz coisa, não. Eu não quero nada da Ivy, eu tô totalmente desconfiada dela, eu acho que foi ela que colocou esses sonhos na gente. Ela coloca assim o suco pra vocês. Quando ela põe o suco pra Delta, cai duas pedras de gelo, assim, de duas pedras laranja, do suco de laranja. Tipo assim, ó, esqueci de gelar o seu suco. Uhum. Ela Desculpa. Deixa lá de lado e vai lá pegar o. Esqueceu. Aí ela volta lá. Vai lá, vai ser, serve lá os outros e passa o tempo, parece que ela meio que esqueceu de trazer o seu outro. Não, eu não quero dela não, deixa o meu de lado e vou lá pegar outro. Ah, você mesmo que vai lá, né? Então tá. E aí? É. Alguém? Você quer conversar com os soldados lá ou quer ficar só aí? Vou lá, os soldados. Olá, aí eles estão rindo, mas aí quando chega de pagar isso. Cadê? Aí o outro cochicha assim. Ele o outro cochicha assim. Ele tá usando batom. Cala a boca. E aí, beleza, gente? Beleza, beleza, beleza? Você quer sentar? Tenente não, ele é sargento, né? Sargento, todo mundo sargento. Sargento é menos. Todo mundo é tenente. Ele é o primeiro imediato, né? Tá passando tudo bem, primeiro imediato. Tudo certinho aí, tudo em ordem. Não, se o senhor quer sentar aqui com a gente, sai lá, vai tomar empurrando assim e tal, e dá aquele espação assim na cadeira, naquelas cadeiras, naqueles bancos, né, compridos. Assim. Pode sentar aí, primeiro imediato. Ainda sento lá. Sim, senhor. É, aí um deles, né? Quer dizer, o Dwight, vira assim. Senhor, tenente. Permissão para falar, tenente. Posso perguntar uma coisa, tenente? Qual seu dia? Permissão para você. Permission to speak candidly. É. Tenente de Pac, quem, nós estamos fazendo um bolão aqui. Quem você acha de nós aqui que vai sobreviver nessa missão? Bolão. Que isso? Acho que vocês todos vão sobreviver. O pessoal está comentando aqui que na última missão que vocês fizeram lá em Cavum 4, Cavum 4, na missão lá em Cavum 4, vocês, assim, metade dos soldados morreram na missão contra os piratas Dark Void. Então a gente está pensando que, como vocês já têm grande experiência, como o senhor tem grande experiência em perder soldados, às vezes o senhor já sabe, só de olhar assim, quais que vão morrer. O que que você disse? Repita agora. Aí você vê que o soldado lá dele afasta assim pro lado, afasta dele. Não, eu falei que assim, o senhor é muito experiente. Eu falei que o senhor é muito experiente, o senhor é muito experiente, sabe medir. Parece que você é que não quer sobreviver. Ai. Quer dizer, aí todo mundo, eu sabia, Dwight, você vai ser o primeiro a morrer. Cala a boca, cala a boca. Então, mas tá tendo. Então, seu Deparque, tá tendo um bolão aqui. Se você quiser botar uma grana. Porque é o seguinte: as minhas chances de sobreviver. Sobrar vivo, né? Muito as minhas chances estão 2 para 10. Já aqui o. Já que a minha amiga Debra. Canhão aquece. Que ela tem. Ela tem fobia de usar arma de fogo. Ela aqui já é 5 para 10. Isso, olha o soldado que a gente pega. Você quer apostar em quem? Em mim, na Debra? Ou na Debra? Qual que você quer apostar? Eles vão escrever os piores pra gente. Aí eu vou perguntar pra Debra por que ela entrou nessa missão. Aí a Debra vira. Mas aí, a Débora, eles morrem porque eles são os piores, eles são os piores porque eles morrem. Aí os soldados falam assim: fala lá pra ela, tremedeira. Eles chamam a Débora de tremedeira. Não. Sim, senhor, tenente. Tremedeira. Tudo bem, tenente? Como é que tá o senhor, tenente? Sim. Por que eu entrei aqui? O quê? Fala agora. O quê? Fala o quê? O que você quer que eu fale? Qualquer coisa. O que você vê nessa missão? Pai, Por que você se tornou um Mariner? Sim, ou era isso, ou era rodar bolsinha na rua, nas ruas lá de Calcutá. Eu sei muito bem que é isso. Tem que ser aí o soldado começa a rir, eles olham pra cara dele. Tem que fazer esse tipo de escolha. É o que eu quis dizer. Pois é. E depois que eu perdi meu braço numa explosão terrorista, aí ela mostra o braço dela, é biônico, né? Aí eu não tinha mais escolha senão entrar para os Marines. Essa é minha primeira missão, senhor. É a sua primeira missão? Sim, eu não quero morrer. Então não atrapalhe. Por que ele sempre que fala eu não quero morrer, morre? Não, explica uma coisa. Durante essa missão, eu posso ficar aqui na nave? Isso é com você, né? Eu posso falar isso? Não, eu vou mandar conversar com você. Ficar aqui na nave? Por que ficar aqui na nave? Porque eu não quero, eu não quero descer, eu não quero ir, eu acho muito perigoso, tem muito espaço cheio de pirata, mercenário, terrorista. Não, você vai ter que sair da nave. Aí eu, tremedeira, vai pro saco, tremedeira. Não me chama de tremedeira. Milton. Aí beleza. Enquanto isso. Quero. Lá na mesa dos oficiais. Não, eu tô perto do povo, na mesa. Sim, na mesma sala, pra fazer a leitura de mente de um deles. De um qualquer, assim. Então tá. Então você vai fazer do Clinton, Clinton White. Do Clinton. Tá. Sim. Beleza. Clinton é um negão, assim, fortão, grandão. Bem. Ele tá lá comendo a baboia assim. Como que eu rolo esse negócio? 2d6 mais poder mais a perícia. Você tem uma perícia aí. Não tem perícia? Não. É treinamento mental, deve ser, não é? Não, não tem. Não? Você tem que ter. Só com poder mental. Não, como é que chama a sua vantagem? Telepatia. Então, qual que é o nível dela? 5 pontos. 5, então anota lá na perícia, porque você não anotou na sua ficha, eu não botei. Eu ponho lá. Telepatia, 5. Ah, tá. Não, perícia. Ah, tá. Não, tá, já imaginava. Tá? Então é isso, mas anota na lista de perícia que fica mais fácil. E essa é uma perícia de vantagem, então ela não tem pontos. Por isso que tem aquela linha de pontos, né? Pra gente saber o que, que é e o que não é. Como é que você sabe que nível que é? Ou quantos pontos que você gastou? Eu gastei de vantagem. Então rola 2d6 e tem que tirar 10. Pra ler. Deu. 8, 13. 13? Beleza. Aí você lê a mente dele, assim, você pega pensamentos superficiais, tá? Você não sabe tudo, a vida do cara e nada. Você sabe o que ele tá pensando ali na hora. Você tem essa, a sua telepatia é assim. Uhum. Se quiser invadir a mente dele, é outro esquema, tá? É, não, tem isso tudo. Sim, mas tudo, você quer invadir, traumatizar, traumatiza, não, não, a pessoa sente. Agora era só isso, só saber. Pegar o cara tá pensando. Pensamento superficial. Ok? Inclusive, se você, por exemplo, tem um vilão, aí você pensa, pega um pensamento superficial, às vezes o pensamento superficial dele você sente que ele está escondendo algo. Porque ele tá lá, ele sabe que tem Psycorp, né? Você é Psycorp. Inclusive, né? E aí você sabe, ó, ele tá escondendo algo. Porque ele tá pensando, às vezes ele fica numa música. Isso eu lembro do Babylon 5. Se o cara tá pensando numa música, é porque tem alguma coisa que ele tá escondendo. Uhum. Pelo menos você já descobriu o que ele tá escondendo. Invasão, não. Se você for invadir a mente, aí o cara baba, sangra no nariz. Aí é o homem que demolido tem isso. O cara, ele tem então uma polícia que é toda telepática, tá? Ele queria matar o concorrente dele das empresas dele lá. Ele manda a gente na cidade criar o jingle mais nojento e cat que eles pudessem, assim. E ele fica o dia inteiro assistindo. E aí ele vai pra festa depois assassinar o cara. Os caras tentam ler, ele tá só tocando o jingle. Eu já li isso várias vezes. Que alguém queria ler a mente também. Eram várias pessoas e tava todo mundo cantando hino. Alguém tava lendo e aí tava todo mundo cantando um pedaço do hino nacional. Assim, nossa. Aí você vê que ele tá pensando assim, ele tá assim, cambada de losers. Eu essa missão é minha última como soldado. Eu vou virar oficial, nem que eu tenha que empurrar esse bando de lixo pro quinto dos inferno. Eu não morro por causa da tremedeira, não. Esse é quem? Esse é o Clinton White. Que não cai mente um negão. Ele é um fortão. Não, Clinton. Clinton é até um baixista. Eu falei Clinton porque é baixista. Não, White. Ah, é, Clinton White. É mesmo. É, agora que eu notei. Porque eu botei ele negão porque Clinton é o nome do baixista do Funkadelic, que é fodásico. Agora. Eu queria fazer não sei se vai dar. Um controle pequenininho na mente, assim, bem pequenininho, assim. Tipo, fazer a mente dele sentir, mandar um sinal que ele tá sentindo cócegas no meio das costas, onde a mão não alcança. Ah, ok. Lá no fiofó. Não, meio das costas, onde você não consegue, tá ligado? Sei. Tá. Em cima. Então tá, aí você rola 2d6, mais o seu poder, mais o telepatia. Eu vou rolar a inteligência dele mais 2d6. Aí deu 12. O meu. Tá testando. Não é sabedoria pra ser vontade, assim, não? Hã? Não é sabedoria? Sabedoria 3. Então, 4 deu 8. 8 mais 3. 8 mais 3. 11. Minha calculadora. 8 mais 3, 11. Eu rolo com inteligência. Inteligência mais poder mais 2d6. Então deu. 8 com 5, 13. Beleza. Ah. É isso. Aí ele tá. Aí ele fica. De repente ele para assim. Começa a tentar coçar assim. Aí pô, que é isso? Que é isso, Clinton? Parece que ele tá. Nossa, parece que ele tá cheio de piolho. Ah, esse é o maior apelido pra ele. Então, Clinton, nessa missão vai ser o piolho. Piolho. Aí o que é isso, bicho? Isso é o quê? Aí o Crito começa a ficar assim, meio irado. Você vê que ele vai fazer uma insubordinação quando o Depak nota que ele está tendo comportamento não compatível com o soldado. É. Aí você pode dar um sabão nesse. Então, é soldado? Ele é soldado? É. Soldado! Aí ele já vai pra. A Fluxi! Aí. O Clinton é grande, mas não é dois, né? Aí ele para assim. Não, não, não! Sim, senhor, sim, senhor. Então. Ai. E aí fica tentando colocar. É, tenente. Senhor tenente, desculpe, tenente. Quem foi? O que está acontecendo? Eu tô com uma coceira aqui atrás nas costas. Aqui. Vai lá ver o médico agora. Mas eu posso terminar aqui? Não, mandei agora. Droga. Sim, senhor, senhor tenente, desculpe, senhor tenente. Eu não queria falar droga, senhor tenente. Aí ele vai lá. Enquanto ele está lá, o Rammstein está lá comendo. Ele chega assim: Dr. Rammstein, apresentando-se para a análise das minhas costas. O que tem nas suas costas? Eu estou com uma coceira aqui. Não queria falar na frente de todo mundo. Vai tomar banho. Literalmente. Excelente conselho médico. Aí ele vai pra lá. Então aí já soldado tá bom. Soldado se esporte, né? Coitado. Soldado se esporte. Então vamos. As costas dele, pelo menos. Então vamos encerrar essa cena, tá? Então encerra essa cena. A próxima é a de debriefing com o. O capitão. Vamos lá, capitão. Sala de debriefing. A Ivy vai ajudar, você pode falar. É tipo aquela seguinte reunião, igual do Galáctica também, igual do que, quando vai brifar os pilotos. Assim. Isso. É, tem um palanquinho. Com um portuzinho na frente e um auditóriozinho assim, vai. Isso, exatamente. É, aí tá lá o comando de Boris, o pessoal entra, senta tal. Os soldados estão sentados assim. Eu tô assim. Tá lá, de Pac tá com o batonzinho. Tá com o batom, tá lá, firme e forte. Batom. Beleza. Um bruxo de assim, no olhozinho. Delta sentada, de perto cruzado, jogando videogame. Tá. Aí você vê que assim, o Boris você tá lá, a Ivy tá lá olhando pra ver se tem alguém conversando. Aí a Ivy chega perto assim da Delta assim. Aí. Aí, Ivy chegou em mim. Mas você tá prestando atenção? Que foi? O capitão está esperando você terminar. Só esse nível. Só mais um nível. Humanos. Aí. Beleza. Aí ele fala assim: Capitão Boris, pode começar. Primeiro, boas-vindas aos novos recrutas. Eles falam lá. Não fui eu, foi ele. Grey Wolf! Tem cenários pra ele, né? É o Deepak. O Deepak é o líder, é o ídolo da galera lá. Yeah. Nossa missão aqui é localizar e recuperar a nave Carl Sagan. Que estava sob leasing da empresa Senargo. Nós estamos numa região de fronteira que ainda está sob júdice da comunidade terrestre, mas nós não somos bem-vindos no local. Você pode pedir para a Ivy dar mais informações sobre o lugar. Então evitem comportamentos muito enérgicos com os locais. Isso pode gerar um ato diplomático, né? E a gente não quer uma guerra nova. Uhum. Então, todos sem cabeça quente. O que você chama de cabeça quente? Aí, ó. Falando você. Qual é o seu parâmetro? Tudo bem. Você não é um oficial, você deve saber bem, assim, na Jess. Eu presumo que eu já tinha pedido antes de fazer o briefing pra. A gente chegou, então tem que fazer o contato pra estação espacial do planeta. Você tá ciente que você tá deixando as pessoas assim, do vídeo aqui? Não, ele sabe o time que tem. Então tá bom. Se o recruto tivesse a ganho, vocês já são oficiais. Ai, pode. Ah, que Mas eu tava querendo saber assim, se tipo, a gente já conseguiu fazer contato com o planeta, né? se tá tudo ok pra gente entrar no planeta. Isso. Pode falar pra Ivy, que aí eu falo já dentro do personagem, já falo pra ela. Assim, Ivy, passe mais informações. Tá. É, a Ivy vai passar pra gente mais informações sobre a nave, se já conseguiu a localização dela dentro do planeta, já mais informações a respeito desse planeta. Obrigado, capitão. Soldados Grey Wolf, preste atenção nisso aqui. Ela aperta um botão assim, né? Quer dizer, ela conjura do ar assim, uma tela, aperta e aparece os hologramas, né? Vários hologramas assim na frente de vocês, né? Aí ela chega e fala assim: bem, nós estamos indo para o sistema estelar de Gamma Leporis. O sistema estelar de Gamma Leporis, ela vai mostrando, é composto de 6 planetas que circulam em torno de uma estrela vermelha, semelhante em tamanho com a do Sol, tá? Um pouco mais quente. E dentro desses planetas, existe um planeta, que é o planeta conhecido como B3428, ou Styx. Este planeta é um planeta inóspito e incapaz de ter vida. Porém, é um planeta lotado de foscólio. Então, este planeta aqui existe, foi construída uma colônia há cerca de 50 anos atrás. Essa colônia que se desenvolveu, hoje possui cerca de 100 mil habitantes. Chama-se Moltares. Pode anotar, Moltares. A colônia de Moltares. Aí ela pega o planeta, abre com as mãos assim, o planeta estende. Aí você vê uma colônia. É uma colônia que fica perto de uma cordilheira de montanhas bem altas, com várias cavernas gigantescas. As cavernas são enormes assim. E a cidade, ela fica no centro, fica próxima a essas cordilheiras, e ela tem um formato assim, são várias, como se fosse um monte de tampas redondas. São várias áreas de redondas assim. E a localização geográfica dela é muito interessante, que ela fica no meio de várias montanhas, então parece que dá uma proteção. Como chama a cidade? A cidade chama Moltares. Ah, tá. Cidade de Moltares. Você não sabe, mas eu acho. Então, nessa cidade de Moltares, existem 100 mil mineradores. É uma cidade que possui também o seu comércio, né? Eles ainda não requisitaram, cidadania, nem requisitaram a status de colônia, mas estão próximos a requisitar. Então eles possuem um governo, né, o chamado de mineiro-chefe, é o líder. Qual que é a população? 100 mil. População de 100 mil. O líder-chefe chama-se Farhan. Farad Hassan. Farad Hassan é o mineiro-chefe. Essa construção que vocês veem aqui do lado da cidade de Moltares, a cerca de 5 quilômetros da cidade, essa construção enorme, em formato de pirâmide, é o que eles chamam de pirâmide executiva da Senargo. Esse é o quartel-general da Senargo, Praxis Mining e Senargo, nessa colônia. Ela mostra lá a pirâmide, uma pirâmide fica do lado dessa cidade, né? A cidade ela é feita de diversas construções redondas, como se fossem tampas assim, como se fossem cúpulas, feitas de titânio e outros materiais muito resistentes, e as cidades ficam dentro ali, porque fora a atmosfera, ela tem muito nitrogênio, e nitrogênio além do assim, não tem oxigênio quase nenhum, tem mais nitrogênio do que tudo. É como se fosse a Terra se você tirasse o oxigênio, porque o nosso ar é mais nitrogênio, é muito nitrogênio. Então lá não, lá é só nitrogênio, né? E outras coisas, mas nitrogênio, amônia, umas coisas assim. Então não dá para viver. E o mundo é inóspito, é só minério assim no chão. Então tá, ele mostra isso, tá lá a pirâmide executiva, pode anotar que vocês vão ter que vai usar isso muito. Pirâmide executiva da Senago e a cidade de Montares. Bem, o nosso. A pirâmide, apesar da forma diferente, ela tem a mesma cara de construção, assim. Material. É, o mesmo material. Mesmo material. A pirâmide da Senago nós não temos nenhuma informação. A única coisa que de informação que nós temos, assim, de informação dos nossos espiões, é de que essa pirâmide é simplesmente o topo, é uma grande construção subterrânea. Essa pirâmide é simplesmente a parte de cima. Tá? As sondagens da nave da Boreas conseguiu identificar onde está a Carl Sagan. Nós não estamos recebendo nenhum tipo de sinal vindo da Carl Sagan. A nave está praticamente desligada, tá? Offline, completamente abandonada. E ela está abandonada em órbita de uma das luas, de uma lua do planeta Styx. É a lua C241, também conhecida aqui como Caronte. Você pode colocar só Caronte. Então a Carl Sagan ela está em órbita, abandonada em órbita da lua Caronte. Essa lua Caronte, nas nossas bases de dados, não há indicação nenhuma. É uma lua gelada, porque essa é uma lua que fica muito afastada do planeta Styx, e o Sol deles lá é mais frio do que o nosso, né? Porque é vermelho. Vermelho é porque o Sol já está apagando, né? Eu acho que é. Aí é mais frio do que o nosso, então essa lua ela é mais gelada até do que a nossa. E ela praticamente não tem nada. Então nós não sabemos de um tipo de mineração nem nada acontecendo lá. Essa é a informação que nós temos. Seria motivo para ir para lá, hein? Isso, exatamente. Aí nós já requisitamos a permissão para pousar em Moltares. E apesar de inicialmente recusado, a Senago finalmente aceitou que a gente fosse pousar. Então, basicamente são essas as informações que nós temos. Com a palavra o Capitão Boss. Segundo ele, nos nossos controle de contratos, quantos corpsecs a Senago contratou para essa região? Bem, em termos de corpsecs, a Senago possui uma tropa inteira de corpsecs, cerca de 163 soldados trabalhando para a segurança executiva. Eles também possuem uma milícia deles, da Senago, em torno de 1000 homens, mas existem muitas tensões entre a Senago e os mineradores. Então, em Moltares, apesar da polícia corporativa da Senago fazer a segurança de Moltares, parece que Moltares também tem a sua milícia. Nós temos poucas informações de Moltares, mas parece que sim. Outras informações que nós temos é que Moltares também entrou no... É muito famoso pelo seu submundo. Já alguns piratas espaciais já foram capturados em Moltares, tentando repassar mercadorias legais. Então é um local um pouco perigoso, com gangues e tudo. Ok. Bom, nossa primeira missão então vai ser... Antes do capitão falar, pela análise de Alfred, sim, Alfred, de acordo com essas informações que você me passou, qual seria a sua sugestão de procedimento? Bem, vocês poderiam investigar Moltares ou ir direto até a nave Carl Sagan. Aí a Eve chega e fala assim: sim, mas caso vocês queiram ir até a nave Carl Sagan sem antes descer e reportar para a Cenago que vocês estão fazendo a investigação, a Cenago irá considerar essa missão como uma missão fugiu o termo. Hostil. Não, é hostil, exatamente. É uma missão hostil. Aí ela olha assim pra Delta. Eu acho que a Delta que invadiu o computador dela tirou, né? Com essa missão hostil. Ah, é isso. Bom, o papel dela é esse. Então acho que a gente tem que pousar com ele, né? Então, Boris, fica tão bom. Não tem problema nenhum ser hostil. Eu posso ser bem hostil. Aí fica assim, aí um soldado faz assim, de paca. A gente vai dar uma risadinha. A gente vai na nave, já atraca ela. A nossa nave, já tem meio caminho andado a missão. Já podemos rebocar ela pra depois. E aí a gente começa a investigar o que aconteceu. Quem definiu o capitão? Vou dar a minha opinião. Antes disso, nós temos que reportar, por mais que não me agrade. Mas como eu já falei, a gente tá numa região. Se depois eles não deixarem a gente levantar a voo de novo, por que eles não deixariam? Por que eles deixariam? Não querem que a gente investigue. Por que eles não querem que a gente investigue? Ayla, pergunta pra eles. Tenente Ayla, se me permite, aí ele fala. Aí ele vira e fala assim: Tenente, se me permite. Nós não. Como é protocolo dos Colonial Mariners, numa situação como essa, nós não vamos pousar a nave no planeta, pois é muito arriscado. Nós iremos enviar a nossa shuttle com os oficiais para o planeta para fazer, enquanto o resto da tripulação fica aqui na nave aguardando. Qualquer problema, a gente pode descer, resgatar vocês, matar todo mundo, como foi naquela outra missão. Perfeito. Destruir a cidade sem vir pro protocolo. Vou seguir o protocolo. Ok. Se bem que eu espero que não seja como aquela outra missão, como a última missão. Em Cavum 4. Vamos ver. Comandante Capitão Boris? Então a nossa primeira missão será de ir até o. Cumprir a burocracia. Primeira exatamente. Missão. Emocionante. Eu irei pessoalmente, já que se trata de uma missão diplomática. Quero que me acompanhe o senhor Dprak. E a senhorita, por já conhecer planetas. Sabia que mineração. Sabia. Experiência. Por que eu me imaginei antes, né? Eu quero também. Então vocês selecionem mais 4 marinos para nos acompanhar, para fazer a segurança. E o resto da tripulação vai ficar de prontidão na nave. De falta. Musiquinha. Eu pensei que vocês estavam querendo uma musiquinha para dar uma relaxada. Século 21. Ah, mas eu adoro Lady Gaga. Oh yeah. Ele formalmente adora Lady Gaga. Então ok, então vocês vão descer. Uhum. Não, já vou escolher chanta. Os dois meninos aqui. Também vou escolher, Tremedeiro. Tremedeiro? A Tremedeiro e o outro lá, o Dwight. Quem que é? Clinton. O tem Clinton. O Dwight. Tem um monte. Eu pedi 4. Então, eu escolho 2. Eu tenho uma última palavra para os Fuki. Então vai a Tremedeira. Débora Tremedeira. Débora Tremedeira Reason. Eu vou perguntar para o senhor, alguém é candidato ou vou ter que escolher a força? Eu já escolhi a força. Aí o Clinton, o Dwight tenta levantar, o Clinton abaixa ele. Pode me chamar. Pode, eu, então, o senhor conselheiro. Sou voluntário. Seu conselheiro, piolho. Piolho. Que sabendo que esse é seu apelido, né? Sim, é. Venha ser. Sim, senhor. E escolhe quem for o melhor atirador aí. Dwight! Get your ass over here, man! É o próximo. Então, pra três, quem mais tem? Quem tem mais tem? Então vai o Clinton, Dwight. Tremedeira. Dwight. Ah, é o vizinho, né? infeliz. Nossa. A peça o dia inteiro. É nesse nível, nessa altura? Não, de vez em quando ele faz isso. Assim. É, não, de vez em quando ele põe umas músicas e pá! É uma coisa absurda. Mas é melhor do que a nossa vizinha. Nossa vizinha, quando ela vai lavar a roupa, ela começa a cantar. E ela não se importa com a altura da voz. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas eu não ligo. Eu não tenho vizinho. Nossa! No! Como assim você não tem vizinho? That's the best. Tem nada do lado e do outro. No seu andar. No meu andar, depois do corredor, tem mais um apartamento. Eu nunca ouço ele nem nada. Tem vizinho de baixo, só que sou eu que incomodo ele, não é ele que me incomoda. Mas não quero nem saber. Na hora que ela começa a cantar. Não tem ninguém pulando. Na hora que ela começa a perguntar. Ah, o seu. Eu vou lá, eu pego lá. The most Drupal brutal dubstep. Toda vez drops. Que ela começa a cantar, a gente põe dubstep. Dubstep, mas dubstep dirty, dark step, que é mó. Cara, não tem jeito, não tem jeito de cantar com dubstep. Não tem tá vendo? Ela toca uma música e pá. É. É assim. Então, só que não, e é sempre uma música ruim. É sempre uma coisa assim. Existe, cara. É metal. Provavelmente a porta tá aberta e eles estão ouvindo, né? Aí. É. Pode ver isso. Tá vizinho aqui? Ele tá, você vê essa não dá pra ver, não tá pintado. A vizinha daqui? Não, dá pra ver. É. Parece que ela tá vendo o espelho, tá voltando pra cá. Não. Tá não, gente. Não, gente. Então vamos lá. Eu cheguei aqui aberta, várias vezes, dá pra ver. Então let's go. Eu tenho um espelhinho que tá desmendurado. É. Tá bem. Às vezes. Não, tem bem... negócio, não. Dá pra ver. Então, vamos lá. Ah, sim. É, eu dei um toque mental na galera. Liguei o link mental. E. É bom cair de novo, né? É longe. E falei com a. Tem um link pra ficar esperta com o Chris Clinton. Quem mais eu vou escolher? Eu tô escutando. Ó, tem Andon, Atete, Sherene, Clinton, Conrad, Debra, Debra Hearns e Debra Reason. As usual. Vou aproveitar a Dina Hillary. É, tipo, a Dina Hillary. Peguei a tremedeira. Emerson Grosvenor. Emerson. Daí? Não. Da pirâmide. Sistema de segurança? Como que eu vou checar o sistema de segurança? Ué, você é hacker. Tem que fazer uma invasão. Nossa, mas tem que ser lá embaixo. Ela tem que ir lá. Ela tem que ir. Se você quiser invadir os computadores lá, tem que ser lá. Ah, mas você não vai levar pra invadir o computador. Porque lá, esses computadores, esses computadores corporativos, né? Como a Delta vai explicar pra você. Uh-huh. Delta vira pra você e fala assim, esses computadores corporativos. Eles são totalmente fechados. Você tem que entrar lá, enfiar os fios e. Não dá pra ir pro wireless, não. Sim, tá, é muito fácil. Olha, eu achei que ela era melhor que isso. não tem sistema. Não posso fazer nada. Eu queria saber se a gente tem uma brecha de segurança, se fosse necessário. Então ela tem que descer. É, então desce. Ela... Gente, mas eu não posso entrar lá e hackear o sistema, gente, na missão diplomática. Mesmo. Não, porque você não é uma hacker não. Monstruosa. Não, gente, mas é legal, é uma hacker legal. A hacker do bem. Esses caras são. Da esses joinha. Caras são. Qual a. Eu vou descer. Se a nave é tipo inimiga. Todas é as armas. Mas que a nave tenho. Não é da Senac? Uma não. Não, ela foi emprestada pela autoridade colonial. Bom, a Senac está escondendo alguma coisa que aconteceu com essa nave que ninguém sabe. Você vai acompanhar a gente se for necessário. Ok. Não, agora, se ele te der uma ordem, ele tem que fazer. Não deve ser todo mundo, todos os oficiais, né? Tem que ficar um então vocês levaram a Debra Tremedeira, o Clinton, o Dwight e o Emerson. Emerson Grosvenor. Clinton, Dwight e Emerson. Doutor? O senhor é o céu de maior patente no momento. Na Clinton nave, é o piolho. Então. Deixa eu respirar. Dwight é o. É o Dwight. Dwight é o Dwight, Debra Tremedeira e o Emerson Grosvenor é o. É o. É o biólogo. Não, um apelido pra ele. Apelido de. É o. É. Ele é o. Peninha. Peninha. Peninha. Você vai pra ele da Peninha. Eu sou Peninha. Ele dá Peninha. Beleza. É tipo, no, é tipo na Night Watch que é o Dom Rosé, né? Que fica só reclamando. Assim. É, Dom Rosé. Bem, vocês descem com o Shuttle. Vocês descem com o Shuttle. O doutor ficou na nave. O Doc. E... Não é doutor, é Doc. Doc. Doc. E Doc. O doutor ficou na nave, por ordens. Yes. Tá. E ele vai por ordens médicas? Jogando xadrez com a gente. Mas você quer investigar alguma coisa, pesquisar alguma coisa? Pra... Pesquisar sobre a Senago, por exemplo. Usar um pouco de morfina. A Senago, você lembra alguma coisa que a Senago mexe com engenharia genética? Começou a tentar desenvolver pesquisa em engenharia genética junto para competir com a. Deixa eu pegar aqui minha lista. Senago Corporation, espaçonaves, equipamentos coloniais e mineração. Mas você lembra de um congresso seu no passado que você foi? E você, um colega seu, que era geneticista, o nome dele é Walker Sawyer. Walker, Dr. Walker, vira para você e diz que ele estava sendo... a Senago tinha feito uma proposta para ele sair da Zen Medical e entrar para a Senago, que parece que eles estavam montando um centro de desenvolvimento genético e que a ideia deles era aplicações militares genéticas. Você lembra disso, assim? Senago, que coisa. Aí você lembra desse congresso, o Dr. Walker conversando com você, o Dr. Walker Sawyer. Sawyer, que saiu da Zen Medical e foi para Senago. Tá? Você lembra disso? O computador da nave é gigantesco, né? Tem informação em toda. A informação que a autoridade colonial tem no computador. E tem a pesquisa pessoal e secreta que eu ia tentar desenvolver. A nanotecnologia que faz um implante para ter o acesso, os poderes mentais. Isso, é para você. Isso, você simplesmente lê. Eu tô pesquisando uma nanotecnologia em forma de vírus que vá fazer ao infectado criar um link mais fácil com o criador. Ah, sei. Entendeu? E, tipo, forma de vírus, o cara se infecta, essa nanotecnologia busca a parte neural e tal, e começa a facilitar o meu acesso. Mas pra você controlar? Controlar é mais fácil. Ah, tá. Uma pesquisa. Tá. Então vai fazendo. É a pesquisa secreta que não veio, que não foi escaneada. Ah, tá. Essa é a pesquisa, ótimo. Então tá. Então vírus facilita o controle. Beleza. Então você vai fazer o seguinte: todo dia você faz um teste a nível 16, tá? Somando inteligência mais medicina. E aí tem que tirar 16. Todo dia você faz um teste. Depois, quando você tiver 3 sucessos, você desenvolve esse vírus, tá? Esse vírus, ele vai dar mais 4 na sua, em todos os seus testes de telepatia com a pessoa infectada, tá? Inclusive invasão mental, assim, tal. Uhum. Beleza? Então um teste por dia, 3. Beleza? Então jóia. Aí vamos ver lá no esperar o Mario voltar ali, né? Aí vocês descem com a shuttle. Entra lá na atmosfera, sacode bastante, difícil pra caramba. Quem que tá pilotando? O piloto. Não, é o piloto. Pois é, né? É foda, né? Eu tô com um monte de comandado o aqui. Piloto automático. Eu tenho que pilotar. Então de pack. O dia vai. Não, pode. Mas você acha que tu funciona só mandar, amigo? É lógico. Pode mandar massa aí. Não, pode ser de barco? Você sabe que a sua patente é só uma mais que a gente. Quebrou o pau essas coisas, assim. Não é o último bolacha. Não, aí é grupo de colônia marina. É tipo quase um mercenário. Então aí. Não é pacote, não, negócio. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou pilotar, sabe? Então tá dando entrando. O shuttle tá sacudindo muito. A tremedeira tá assim. We're gonna die, man. Game over, man. Aí. Acho que a tremedeira, velho. Soldado, calado. Ai, man, give me over, man. Recompõe-se. Sim, senhor, capitão. Capitão, Concentra no pilotagem, capitão. Olha pra cá, não, capitão. Tira a mão do volante, okay. Não, capitão. Aí tá sacudindo bastante. Dificuldade, teste difícil. Dificuldade 14. Porque tá tendo uma tempestade. Deixa eu ver se tá tendo uma tempestade de areia. De sílica. Eu vou rolar aqui 2d6. Agora é sempre 2d6, né? Então, se for 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Não, 2 e 3. Não, 2, 3 e 4. É que dá uma percentagem boa. 2, 3 e 4. Tá tendo uma tempestade violenta. Difícil pra caramba. Tá? Aqui, ó. O 7. Não, então antes de. Sete, obrigado. Deve tempestade light. É 10. Rola aí. É 8, 17. Relax, tranquilo. Asas do voo. Lá. Asas da. No meio daquela tempestade. As indomáveis. Tempestade de amônia. Aquele caos total. Tremedeira lá. Tremendo, doidado. Os outros soldados assim, meio do estresse assim. O Deepak completamente frio. E impassível. Impassível. E de batom. E de batom. Vocês descem lá no hangar, próximo à pirâmide executiva. Quando vocês já descem no hangar, já tem assim uns 10 soldados da CorpSec lá, mais 3 executivos da Senargo. Você vê pelos ternos prateados deles, né? E pelo C que eles usam aqui, assim, que eles são executivos da Senago, né? Eu tô andando como esse. E na frente. Eu também. Oi? Todo mundo agora conhece. O Senago é esse. Senago é esse. Todo mundo tava me notando com esse. Só um que tava com C. Senago. É com C, então. Com C. Coisas do português. Tô confiando no César. Coisas do português. E na frente dos 3 executivos, vocês veem uma mulher alta e magra. Você vê que ela tem um olhar assim, bem frio. E feições autoritárias. Ela é bem magra, assim, com o rosto bem marcado. O cabelo dela é totalmente branco e preso atrás, assim, num coque. Um dos olhos dela é cibernético. Vocês olham assim, essa parte aqui é toda substituída por metal. Um olho cibernético. Né? Aí vocês param. Vocês param o shuttle. Quando a porta do shuttle abre, os soldados dela apontam as armas para vocês. Os 10 soldados estão lá, apontando aqueles fuzis de plasma para vocês. Vai sair numa boa. Vai sair numa boa? Vai sair? Aí você tá lá descendo assim. E aí essa mulher vai chegando, né? E olha assim, cara, vocês. Eu sou a diretora Freda Bjork. Este é John Chong-Lin. e esta aqui do meu lado é Sarajevo. Vocês não receberam a nossa missão, que nós não precisamos da autoridade colonial aqui em Styx? Minha senhora, como a senhora bem sabe, Styx faz parte das colônias terrestres. Eu não ligo para a jurisdição de vocês. Sobre... Estou cumprindo apenas um protocolo. A senhora já deve ter recebido todos os memorandos a respeito da Carl Sagan. Sim. A Senago há 2 dias não... A Carl Sagan é um problema nosso. Ela deixou de ser um problema de vocês e passou a ser um problema nosso. Sobre em que lei você está baseando a sua autoridade? Minha senhora, eu sou militar. Se a senhora quiser falar com os advogados, fique à vontade. Eu estou aqui apenas informando que nós viemos cumprir nossa missão. Bem, se não me engano, você, seu capitão, o senhor desceu aqui junto com seus soldados. Hoje é um dia de grande tempestade. Acidentes acontecem. O que eu lhe diria se você tiver um acidente aqui agora? Ele diria que mesmo com toda essa tempestade, nossa conversa está sendo monitorada pela minha nave. Capitão, e ela vai só para falar, capitão. Capitão Conceitinho. Se um desses soldados, a senhora, mexer um milímetro, eles podem atirar na gente. Mas eu coloco uma bala na cabeça dos vocês três antes. Ela para, sim. Então, a senhora podia pedir pra eles abaixarem as armas? Eu não vou matar nenhum deles, eu mato vocês três. Ela olha assim. Vejo que você tem o seu algumas ampliações cibernéticas no seu corpo. Que bom que você tá vendo. Baixem as armas. Bem, capitão, eu estava apenas testando o senhor. Nós estamos com um grande problema aqui. E gostaríamos que resolver de maneira mais rápida possível. Assim espero. Se o senhor e seus homens puderem me acompanhar até a pirâmide executiva, eu explicarei melhor o que está acontecendo. Não. Não? Como não? Nós estamos oferecendo o nosso apoio, o que a autoridade colonial sempre quis. Como o senhor ousa recusar um apoio dado assim? É uma boa vontade. Nós estamos estendendo. Se você quer me passar mais detalhes a respeito disso, eu convido a ir até a minha nave. Aí é só um segundo. Você vê que ela está falando assim, né? Comunicação não é telepatia, mas chama subvocal. Pega só aqui embaixo, vocês não conseguem escutar. Ela só fala assim, baixinho, aí o microfone pega aqui embaixo, assim, coisa de espião. Bem, infelizmente os nossos diretores não permitem que eu entre, que eu siga o senhor. Vocês têm permissão para ficarem, para investigarem aqui no planeta. Mas nós não nos daremos mais nenhum tipo de ajuda. Vocês recusaram a nossa ajuda agora, então passar bem. A 5 quilômetros daqui está a cidade de Moltares. Se vocês quiserem investigar lá, tudo bem. Nós não faremos nada. Mas eu não quero aqui Moltares, na região da Cerrado. Qual nave? Carl Sagan. Sim, a Carl Sagan está lá. Pode ir lá buscar. Nós não iremos fazer nada. Vocês têm permissão de ir lá, pegar a nave e levar de volta. Mas não conte com a nossa colaboração. O senhor recusou a nossa colaboração agora e para sempre. Não vamos ajudar o senhor nessa investigação. Homens! Vamos! Aí eles entram lá para dentro assim e deixam vocês. O hangar fica mais próximo de Moltares do que eles entram nos hovercraft assim. Uhum. E saem de lá. Aí vocês são lá. Tá aquela tempestade. Que bom, uma hacker, então. Peraí, eu tenho uma pergunta. A gente veio aqui porque a nave tava sem. Tava desaparecida, tinha não sei quanto tempo. Tava sem responder nada. Nem a Senarco respondia nada que tínhamos ido com ela, nem a nave comunicava nada com a gente. Pois é, mas a nave estava ali então o tempo todo. Mas a Senarco sabia que ela estava lá. A gente tem que descobrir o que aconteceu. A nossa missão é trazer a nave de volta e descobrir o que aconteceu. E a Senarco agora falou que vocês podem ir lá e pegar a nave numa boa. Eles não vão fazer nada. É, mas por que eles não tiraram, descer a nave? Ninguém fala esse nada disso, né? Exatamente. Esse é o mistério. Ninguém sabia onde que ela estava. E aí quando chegou aqui, ela estava aqui. A gente sabia quando chegou aqui. O leitor de mente não consegue ler, não? A mente da mulher? Leitor de mente. Deixa ele lá comandando a mão. Muito bem, vamos voltar para a nave e vamos. E vamos na Carl Sagan? Vocês vão em Moltares. Eu acho que não entendi por que você não quis entrar no negócio. Os mineiros. Você trouxe aqui para Raquel os negócios, não quis entrar. Não senti. Às vezes os mineiros sabem alguma coisa. Desconfiança. Eu acho que a gente pode começar. Ou então vocês podem tentar invadir a pirâmide. Ou então ir lá na Carl Sagan direto. Vamos começar com os mineiros. Eu consigo conversar com o povo local. Com esbatão. Mas sabe que só sou eu que passo batom aqui? Tem umas pessoas com batom lá, não tem? Pior que não, né? Aí o soldado falou assim: o senhor tá ordenando a gente passar batom? Sim. Não, não vou fazer isso. Isso é uma coisa cultural. Uma coisa cultural. É uma opção pessoal. Adorei, sim. Tá bom, vamos conversar, tá bom. Vamos conversar então, com o mineiro, então, capitão. Vamos conversar com o mineiro chefe, então. Saber o que ele sabe. Eles provavelmente, né? Não falam que eles não são amiguinhos da Senada. A fofoca local, os rumores. Vamos ver os rumores da vila. Eles são inimigos. É, pois é. Eles não se dão com a Senada. Então, tem isso. Vamos ver o que ele tem a dizer. A gente vai até montar. Toda vez que o Pac fala. Vocês vão até Montares? Então já. É, dá pra ir com a Shuttle ou tem que ter outro veículo pra ir até lá? Não, dá pra ir com a Shuttle, né? Porque lá também eles têm o hangar deles, né? Vocês chegaram no hangar que fica próximo à pirâmide executiva, né? E, então vocês podem ir. É, vocês vão na Shuttle, né? E aí na ida vocês mandam um rádio lá pros mineiros lá avisando, né? Pedindo permissão. Aí vocês chegam lá no hangar de Moltares e vocês veem lá quando vocês vão chegando assim, tem várias naves paradas, algumas naves saindo de naves de com cargas de foscólio para cima, para baixo. E você vê que o povo lá tá todo o pessoal meio sujo. O hangar ele é aberto assim. Quando você pousa o shuttle é levado para dentro dessas cúpulas metálicas gigantescas, assim, tamanho do Mineirão. Assim. Quando entra dessas cúpulas metálicas, você vê que o povo já chega, já vai rodeando assim a nave, né? E já vai rodeando a nave. E aí chega um pessoal assim, já pega, já vai tipo meio que limpando a nave, assim, tipo, botando uns canos e tal. Jogando detergente passando. E você vê que o povo lá é meio sujo, assim, né? Anda com aquelas blusas todas sujas de graxa, aqueles shorts, assim, tem nada pra todo lado. E aí, à medida que você sai de lá, você sente um cheiro meio ferroso, assim, que é o cheiro de foscólio, pedaços de foscólio, que é um cristal preto, pequenininho assim, pedaço de foscólio no chão pra todo lado, assim, né? Pra ele é cheiro de casa, né? Se bem que não é o foscólio, é o que depois eles purificam pra fazer, é o minério de foscólio, né? Vamos dizer assim, minério de foscólio. Aí tá lá no chão, aquele tudo assim, aí tem um monte de gente correndo pra lá e pra cá e tal, né? Aí eis que... Foscolita. Que chega o... Barulhos estranhos neste planeta? Música por toda parte. Esse é meu comunicador. A porta do pub abrindo. Tá vendo toques aí? Não, é mais legal que... É aqueles botões? Não, é tipo... É pra você dormir. Você coloca o som, tem o timer. Pra você dormir. Aí tem o timer, aí você pode dormir. Bom. O grilo é pra dormir também? É, porque eu achei que você tá no mapa. Não, que bobo. Muito bom. Esse é pra você dormir espacial. Tô fine. Tá. Aí chega. Esse é quando a gente foi jogar D&D. Aí você pode juntar Campfire e Grivo. Aí vocês estão saindo da nave. De repente. Que doido. Mas aí, galera, aí vocês estão saindo da nave e vocês. Quando você sai, todo mundo de uniforme e tal, você vê que o pessoal dá aquela parada assim, olha assim, acha estranho, né? E de repente chega um cara assim, um cara meio magricela, alto, e você vê que a cabeça dele é meio cortada aqui no meio, e aqui é uma placa de metal que fica aqui assim, né? Quando você vê que os braços dele, um dos braços dele tem um monte de instrumento, não tem um braço, é um braço metálico, mas com um monte de instrumento de mecânica, assim, né? Uhum. E a outra mão dele também, tem vários instrumentos. Então, às vezes, elas vão, os instrumentos vão entrando para dentro, vira uma mão metálica, às vezes sai para fora quando ele está usando assim. Você vê que parece que ele é o chefe desse hangar, né? O chefe lá dos mecânicos todos. O pessoal está lá, tem gente reformando coisa lá e tal, consertando nave. Ele chega, ele olha assim, pega um pano, limpa as mãos, se aproxima de você. What? Colonial Mariners? Mas que quanto tempo? Puxa vida! Dessa vez, é doido demais. O que, que é isso? Tá acontecendo? Ué, ele virou que será que... Será? Muito bom. Será que os nossos pedidos finalmente chegaram na Terra? Oh, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Prego. Eu sou aqui o mecânico-chefe aqui de Moltares. Prazer. Aí virou a mão. Prazer. Tudo bom? Beleza? Ou eu faço assim? Eu faço assim? Bem. Deixa eu me falar com o seu líder. Oh, você vê que ele é meio doido. Quem que é o chefe de vocês aqui? Capitão, você vai falar alguma coisa, Capitão? Vocês finalmente vieram aqui pra expulsar os Corpsex daqui? Expulsar os Corpsex da Senargo? Sr. Prego, nós estamos aqui para falar com o senhor Farad. O senhor Farad? Sim. Ah, mas então vocês realmente vieram aqui para expulsar os Corpsex de Moltares. Moltares? Moltares é uma cidade dos mineiros. Uai! Sou. É uma cidade dos mineiros. Aqui, a Senago só entra aqui pra pagar o salário. Eles não tinham que fazer segurança, que não. Nós não podemos fazer greve, podemos fazer nada. Os caras dão porrada na gente. Não, tá errado os trem, só. Realmente, as empresas têm que ter mais responsabilidade social e ambiental. Senhor, nossa missão é confidencial. Com licença. Aí, com licença, não. O senhor pode indicar pra gente onde é que fica onde é que a gente pode achar o mineiro chefe? Ah, nada sim. Um pobre, não, capitão. Capitão, tá não, sim, tudo bem. Só que. Eu queria falar com os meninos. Só que agora já é depois do expediente. Na cúpula do central de administração de Moltares, ele já não vai estar lá. Ele vai estar. Se vocês não se incomodarem, ele vai estar lá no Topeira de Aço. Eu quero ir lá. É, Topeira de Aço é o bar, né? Sim, não é o bar. É o melhor bar de Moltares. Claro. O bar. Vamos lá, ué. Aqui, aqui, o amigo de vocês vai assim, com esse negócio assim? É. Bem. Então, tudo bem, mas espero que... Pode ser perigoso pra ele? Porque assim, da onde a gente vem, isso é normal. Aqui em Moltares, ultimamente nós estamos tendo problemas com várias gangues. E eles são meio assim... São gangues assim, meio neandertais, assim, entendeu? Então, não sei. Mais do que ele, olha o tamanho dele. É. Eu só espero que vocês não encontrem com a gangue bigorna. Mas sigam-me, venham. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a minha bela cidade de Moltares. Aí vocês vão andando, são os corredores subterrâneos que interligam. Então, os corredores subterrâneos, eles são abafados, um cheiro de enxofre com amônia, com ferro queimado no ar, assim, a garganta vai pegando, tem fuligem para todo lado, tudo é sujo, nada consegue ficar limpo. Ele fala, veja que maravilha, esses nossos corredores aqui, mas vocês vão ver agora. Aí depois vocês andam um pouco, vocês entram tipo nos carrinhos que vai nos trilhos, ele vai levando vocês, então leva assim mais ou menos uns 20 minutos, até que chega numa área onde tem vários carrinhos, assim, onde o pessoal chega. Vocês andam numa escada uma escada enorme, uma escadaria tipo metrô, tem um monte de gente, uma multidão subindo, e todo mundo olha pra vocês assim, achando estranho. E você vê pelas roupas deles que a maioria é mineiros ou parentes. E eles vestem meio com mais ou menos uns trapos, assim, com alguns negócios de metal, muitos deles carregando um sistema respiratório assim portátil, para quando eles têm que sair. Você vê que o sistema só cobre aqui assim um visor para evitar doer os olhos, mas não precisa cobrir o braço não, tá? Porque o problema é o nitrogênio. E aí eles, todo mundo olhando para vocês, assim, com abrindo espaço e tal. E você vê que quando você sai, né, nessa espécie de metrô, assim, vai subindo, você vê que tem uns corpos sexys, assim. Quando eles olham para vocês, imediatamente eles levantam as armas e ficam olhando. E você vê que à medida que vocês vão subindo, um deles chega e fala assim. Fala lá aquele negócio assim, sub-vocal, assim. Entendeu? Olha feio, feio. Todos que eu passo, olha feio. Aí você depois tá que você sai. Você é uma menininha, tipo assim. Ah, aquele invocado dele. Ah, é, tô... Parece um pequenininho invocado. Aí, quando vocês chegam lá nas ruas de Montares, uhum. né? Então, as ruas é tudo. Você imagina uma cidade inteira feita de placas de metal para todo lado. Metal e borracha e plástico para todo lado. Tudo. A cidade é toda meio enferrujada, assim, aquela cor laranja. E aquela fumaça, né? Então, uma coisa assim, tipo Itabira. Ipatinga, Itabira, qual que é? Pode ser qualquer um deles. Ipatinga ou Itabira. Ipatinga é uma cidade maravilhosa. Itabira nem tanto. Aí tá aquela fumaceira, assim, e tal. Tudo, assim, de metal. Vocês vão andando, assim, na rua. Uma metrópole, né? Construída em aço. E vocês veem uma... Segundo maior polo cultural do estado, tá bom? Ipatinga. Oh. É verdade. É. Aí... Vocês veem uma manifestação no campo, no canto, assim, ó, no lado esquerdo, assim, grande, um monte de mineiro, assim, queremos mais salário, queremos mais comida, queremos mais salário, não sei o quê. Aí você vê uns corpos sexos tentando concentrar, e você vê que eles estão fazendo uma manifestação em frente a um quadrado, um prédio, assim, meio retangular, onde está escrito, assim, Senargo Bank. É o banco de Senargo. E eles estão lá, e tem um povo jogando pedra, e os corpos sexos estão tentando evitar, assim. Corpos sexos não são corpos sexos, não. São polícia corporativa. Os corpos sexos são mais armadão, uhum. São tipo marina, né? São polícias policiais mesmo. Da Senargo, com o Cezão, assim, eles ficam tentando bater neles, assim, cacetete, e tal. Assim. Né? Cacetete. E aí eles estão jogando pedra, assim, e tal. Neles. Vocês vão continuar ou vocês querem aproximar? Tem não. Foi o doutor que botou. Não. Tá no sofá, peguei já. Uhum. Aí vocês querem se aproximar lá do negócio ou não? Não, deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar? Deixa rolar. Beleza. Então tá, enquanto isso, lá na nave. Jogo de xadrez, falando. Jogo de xadrez. Enquanto isso lá na nave. Ah, é? Ela bem dele. Ah. Vou tirar logo. Vou tirar correndo. Então vamos cair. Então, aí tem essa manifestação. Ah, enquanto isso lá na nave. Ah, você tá lá jogando o seu xadrez quadridimensional lá, cibernético. A Ivy chama você. Aparece, né, o holograma. Doutor. Holograma. Aí deu certo. Quando a tempestade. Doutor, doutor, gostaria que o senhor viesse aqui na sala de controle. Tá, depois. Pode ser agora. Urgente. Ok. Você desliga lá, quando você chega na sala de controle, tá lá os outros soldados, né, assim, controlando a nave, são treinados e tudo. E aí, a Ivy tá lá parada, assim, né, e tal. Vocês vão receber mesmo, não deixa. Aí o Arthur fala, Hi, olá, doutor! Bem-vindo à sala de controle, o Alfred. Esse é o computador. Ele era mais... Formal, né? Então, né? Ele tomou um. Não, ele é da nave do Gonzalo. Oh. Do Chai. É, eu super feliz. Aí a Ivy fala assim: Alfred, mostre de novo pro doutor aquilo que você mostrou da última vez. Agora. Sim, claro. Doutor, veja isso. Acabei de receber, você escuta a voz dele, e aí aparece assim. Acabei de receber um chamado de SOS vindo da Lua Carunte. É um sinal de SOS intermitente. Ele está muito fraco. Vindo da Lua. Junto com esse sinal, existe um outro, vem uma outra transmissão de rádio, mas eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, decodificá-la. Você não ia decodificá-la? Não. Eu precisaria da ajuda da senhorita Delta para decodificar essa segunda mensagem. Mas eu tenho ela aqui. É um som, uma onda de rádio, e um som muito estranho. O senhor gostaria de escutar agora? Sim, claro. Aí. É o equivalente a. Eu leio o livro. Eu leio o livro. Perdeu 500 milhões de pontos de unidade. Aí começa a tocar e nessa mesma hora você sente a sua cabeça doendo demais. E aí os outros soldados que estão lá, eles. Segura a cabeça assim, aquela enxaqueca tão forte que nós vamos fazer um teste para ver se você desmaia ou não. Desanidade. Ou se você cai no chão. É, embora para nada, porque eu tô desmaiado. Beleza. O negócio dá um ataque de mais 6. Então é 2d6 mais 6, vai dar 11. Nossa, eu tirei muito bem. Eu tirei 11. O chulo versus 11 mais 6 é 17. Você tem que dar 2d6 mais Constituição. 2d6 mais Constituição. Isso. Mas como você tem um treinamento. Tem um escudo mental que dá mais 2. Então tá. O que é 2PE? 2PE é gasto. Porque o seu tem PE também. Ponto de energia. Ponto de energia. Tá embaixo do PV. É, mas o meu não tá completo. Ah, eu esqueci de botar. Bota aí o seu ponto de energia. É poder mais 10. Poder mais 10. Mas daí eu gasto esse negócio? Pra ter. Exatamente. Você recupera por dia. Você recupera todos no dia. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você vai fazer invasão, você gasta PE. E na prática, como que eu vou usar ele? Quando você vai, por exemplo, invasão. Invasão mental, gasta PE. Tem. Entendeu? Uhum. Então você gasta e faz a invasão mental. Tá. Se não deu certo num teste, você gasta de novo e faz. É como se você estivesse usando. Isso é quando você usa o seu poder acima do seu limite normal. Entendeu? Então você quer usar o escudo mental? Então aí você ganha o bônus de escudo mental. Olha, 2d6 mais 5 mais o sua perícia, que é telepatia, e o mais 2. É que não fala que é mais 2, na verdade. O gasto de 2 PE isso. Protege uma mente contra ataques mentais. Exatamente, você gasta 2 PE e usa o seu poder mais telepatia. Ah, então eu posso usar o poder com telepatia. Isso, exatamente. Ok, e mais a constituição. Então, não, sem constituição. No seu caso, você vai defender com o seu poder telecinético, seu poder de telepático. Porque uma pessoa normal é constituição. No seu caso, não. Você tem treinamento e tem os robozinhos dentro da cabeça. Então você vai treinar com. Vai resistir com o poder mais a telepatia. Ok. Eu tirei. Será o quê? 6? Tirei 17. Você tem que tirar. Não, tá, agora tá dando o poder, mas a telepatia também é 5, tá dando 10, mais os dados. Isso. É um pouquinho difícil. Que deu 17. 17, na pinta, então pegou. Pegou, porque igual o atacante consegue. Então nessa hora você sente aquela dor enorme assim, e aí você apaga, entendeu? Não. Você apaga. Aí depois você abre os olhos assim, e só que esse seu poder te protegeu de perder sanidade, de ter visão em alguma coisa, tá? Só off game, só pra você, pô, meu fiz isso, não deu nada, não, deu. Aí você acorda assim, né? E a Ivy, você vê a Ivy tá assim do seu lado assim. Doutor Rammstein. Ai, que houve? Os demais soldados, eles estão desmaiados até agora e eles estão sangrando pelo nariz. Preciso da sua ajuda, doutor. Nossa. Eu já estou levando eles lá para as cúpulas de ajuda. Para a sala de Sick Bay. É. Não tem enfermaria. Enfermaria. Estou levando lá para a enfermaria. Vamos lá, te ajudo. Então, beleza. Aí, massa. Aí você vai ver o que aconteceu com esses caras, né? Com os outros soldados lá. Então, joia. De volta lá. Vocês vão andando nessas ruas. Vocês passam por esses protestos e chegam até o Topeira de Aço. Né? Tá. Vocês dois, eu quero que vigiem a porta. As entradas saem. Ah, tá. Beleza. Você botou a tremedeira? A Débora tremedreira? A gente ou os carinhos? Aí a Débora tremedreira falou assim: eu não quero sair do lado do Depac. Do Depac. Peninha e o outro aí, ó. Vocês dois caem na porta. Sim, senhor. Aí eles ficaram lá na porta assim, né? E aí vocês entram, topeira de aço. Avisem, né? Se tiver alguma atividade suspeita, né? Chegar um batalhão, alguma coisa assim. Ah, tá. Ficar de prontidão. E avisar imediatamente. Vocês entram, topeira de aço está entupido de gente, assim, tem em torno de umas 500 pessoas lá dentro. E você vê que é um bar, tem umas mulheres dançando assim no canto, um bar de mineiros, e no centro tem uma arena. Tem uma arena. E nessa arena você vê que em cima está assim umas transmissões holográficas, né, falando do MMA intergaláctico. Valendo uma vaga hoje do MMA intergaláctico, valendo uma vaga no campeonato das colônias de MMA e tal. O pessoal tá lá berrando e tudo. Aí entra dois brutamontes lá, estão lá se pegando, dando porrada assim lá em cima, né? Enquanto isso, o prego, né, fala assim: não, vem chegando, ó, se vocês quiserem fazer uma fezinha aí, ó, pode fazer. Vem chegando. Aí, ele leva vocês até uma mesa, onde tá. Nessa mesa, a primeira coisa que vocês notam é o seguinte, que do lado da mesa tem um... É quase um monstro. É um cachorro... Mais ou menos assim, ele sentado tem um 1,70m, assim, mais ou menos. Sim. E ele é um pitbull de 1,70m. Todo deformado, assim. Nossa. E em vez de boca, ele tem uma mandíbula de aço, assim. Ele é todo, sim, deformado. E sentado do lado dele... Está lindo louco. Sentado do lado dele. Os botecos são sempre os botecos do lobo, assim, sabe? Tipo assim. Sentado do lado dele tá um cara com feições árabes, assim. Ele é bem corpulento, né? E tem um narigão grandão. Uma barba enorme. Não, tá bom. Uma barba enorme. A sozinha do local é dar. Será que a mão toda não tá inchando? Se a mão toda vem inchando, é que eu sempre olho na internet, gente. Sempre. Ah, tá mais inchado, né? Não custa nada. Granguinar só. Ah, tá ficando um pouquinho. Essa unha aqui tá meio preta agora. Não, tá doendo. Deve tá doendo um pouquinho no local, tá inchado, mas é né? Ferroado. É. Sei. Vai inchando. Tem um veneno, não tem jeito. Olha, tá falando pra colocar gelo. Ah, ela tá falando pra colocar? Então põe. Eu confio sempre na internet. Gelo, espremer limão e coloca um pouquinho de sal. Você que me falou, respostas. Okay. Você leu? Quem que falou? Quem? Acho que você leu na internet, a menina que falou que já tem mais de 5 anos que ela não consulta médico. Que é só Yahoo Respostas. Essa faz Yahoo Respostas. Yahoo Respostas aí, cara. Muito bom. E ela é cheia de troll que dá as respostas, né? Esse Yahoo, esse negócio. É a resposta da língua, cara. Mas tem muita coisa certa lá. Tem. Muita. Você só não consegue diferenciar, mas não. Então, massa. Bem, aí tá o Farad, né? Ele é um árabezão assim. Ele tá lá sentado, né? Olhando assim, quando vocês vão chegando, ele fala assim: oh, prego, que honra, quem são estes? Colonial Mariners? Aqui, na minha cidade? Nossa, mas é uma honra, finalmente vocês vieram aqui pra gente tirar os COPSEX e a polícia da Senargo? Finalmente a Federação Terrestre escutou eu, Farad é muito inteligente, Farad sabe. Que bom, sentem-se, vocês são os meus convidados, sentem-se. Fica todo mundo olhando pro Boris, né? A gente não prefere conversar no lugar privado, não, capitão? É, o que eu vou pedir. Seu Farad, esse local tá meio cheio. Gostaria de conversar com o senhor num local mais apropriado. Ok, mas primeiro eu tenho que esperar terminar essa luta. Por favor, sente-se, relaxe. Depois nós poderemos conversar com mais calma. Quanto tempo, senhor? Bem, Pelo visto, Bigorna Joe irá terminar rapidamente essa luta. Veja, aí você vê um cara assim enorme, né? E é, em vez de mão, ele tem duas bigornas assim. E ele tem um cabelão com um tupete enorme, grandão assim. E ele, de vez em quando, ele bate e faz assim pra plateia, uau, e tal. E ele vai batendo no outro cara, que é um carecão, assim, grandão pra caramba, né? E na cabeça o cara tem uma placa de metal também, os dois ficam lá brigando lá. E o Bigorna dá um golpe, assim, e derruba o carecão. Aí o Bigorna termina a luta, ganha, é considerado lá, pessoal, um grande Bigorna! Aí ele sai, assim, pula lá de cima, sai, desce e vai em direção à mesa do Farad, né? Aí ele vai chegando assim. E aí, pai, gostou da minha luta? Uau! Aí o Farad fala assim, sim, meu filho, sim! Veja, esses são Colonial Mariners. Eles vieram aqui atendendo ao pedido de Farad. Ó, aí ele fala assim, ó, Inshallah! Inshallah! Senhor, podemos conversar agora? Sim, sim, claro, claro. Sigam, eu tenho um escritório aqui embaixo. E por favor, se vocês se encontrarem com alguém da Senago e tal, não comente dessa lutinha que aconteceu aqui, ok? Claro que não. Não vi nada. Por favor. Sigam-me. Aí você vê que o Bigorna. Pera aí, pai! Que história é essa de homem de batom, pai? Aí ele bota uma bigorna assim. Que história é essa? Não, o cara do Dipak? No Dipak. Ah, nossa senhora. Que história é essa, esse homem de batom? Que história é essa de homem sem batom? Eu quero saber onde você comprou esse batom. Oi? Oi? Eu te empresto. Como é que ele vai passar o batom? Não, aí ele tira a mão. A mão que sai. É, a mão sai. Ele bota assim, porque tem um magneto, né? Na cintura. Clim. Aí tira assim, duas mãozinhas de metal, né? Assim. É esse aqui, ó. Ó! Oh, muito bom! Pode experimentar. Todos os grandes vão usar batom no futuro. Muito legal. Futuro é um negócio que tem a ver com machismo. Gostei. Ó, o garrago, alto os gatinhos. Obrigado. Aí esses dois entram com essas duas figuras, né? Vocês vão andando assim, ok? E entram assim no vocês sobem várias. Tem aquelas escadarias de metal no meio daquela galera. Imagina um negócio tipo Singapura, assim, que cheio, tem galinha pro outro lado, porco, vaca, cabrito. E aquela multidão toda suada, assim, e o luta correndo lá, né? Tipo o Mad Max lá, né? Embaixo. E aí o pessoal fica olhando pra dentro assim, aqueles caras nojentão, assim. Um passa e assim, levanta a blusa e faz assim com a barriga, né? Tem um gabi barra pesado assim, né? Aí. Te ignorar. Te ignorar. Ouvi. Chega lá em cima, vocês entram no. Passam os dois andares assim, chega num pequeno escritório. Tudo de metal mesmo, de metal assim e tal. Mas quando vocês entram nesse escritório, vocês veem também que tem uma decoração toda árabe, então tem um tapete no chão, uhum. Tem uns negócios da terra, assim, né? Tem um narguilê grandão do lado. Aí o Farad senta, assim, o Bigorna fica ali do lado, ali, né? Ele ainda todo feliz ali com o batom dele, assim, tal. Ele é mais alto um pouco do que o... Ele tem 2 metros, mais ou menos, assim, mais alto um pouco que ele. Aí o Farad, né, puxa, assim, o narguilê... E vira pra você, não, por favor, sentem-se. Aí só que só tem duas cadeiras, o resto do pessoal tem que ficar em pé mesmo. Uhum. Bem, mas o que posso, o que devo tão ilustre? Ilustre presença. Aí o prego, né, o prego tá lá também, o mecânico, ele fica lá na porta lá, né, do lado lá, de vocês lá. Até alguém notar a presença dele, ele vai ficar lá, você viu? É. Vou ficar lá no cantinho. É, vocês gostariam de alguma coisa pra refrescar? Vodka. Não, muito obrigado. Aí ele pega assim um daqueles rádios da Segunda Guerra Mundial, assim, né? Que isso, os cantos do universo, eu tô fudido, né? Pega assim, Samira, traga pra mim um pouco de. Eu esqueci o nome daquela bebida árabe. Tem um nome, tem uma bebida árabe. Araque. Araque. Traz um pouco de araque para mim e para os meus convidados, ok? Então, o que posso ajudá-los? Farad faz negócio, Farad faz tudo. Vocês vieram aqui para tirar, né, a Senargo daqui, né? Nós estamos aqui como observadores, inicialmente, Sr. Farad. Observadores? Mas desse jeito você deixa Farad com raiva. Pai, o senhor tá com raiva? Não, Bigorna, não, ainda não. A Senargo tem desagradado. E o Focinho tá do lado. Ah, esse aqui é o meu cachorrinho, o Focinho. A Senargo tem desagradado em algumas formas a autoridade com a atuação que eles tiveram aqui, especialmente com uma nave de pesquisa que eles trouxeram há um tempo, a Carl Sagan. A Carl Sagan? Bem, nós ouvimos falar da chegada dessa nave, mas o grande problema foi o que aconteceu com a nave Stepona. Stepona? O que aconteceu? Vocês não sabem? Não. Eles estão escondendo. Vocês vieram aqui, vocês não vão resolver o meu problema com os policiais da Senado? Claro que nós vamos ajudar da seguinte forma. Se vocês não vieram uma vez isso, uma vez que a gente consiga pegar a Senado. O Samir está chegando. Aí chega assim, aquela mulher árabe, assim, lindona, bonitona, toda gostosona, assim. Ela chega vestida, quer dizer, vestida que nem mineira, assim, mas com os trajes mais. Então, ela vai chegando assim. Olá, e tudo. Deixa eu ver quem que ela vai gostar. Se é do Boris. Boris é par. O de par que é ímpar. Mais de par que porque usa batom, né? É. Oh. Foi de par. Ímpar? Foi de par. Aí ela olha assim. Desculpa. Caiu um pouquinho. Tal. Não tem problema. O baguetinho, era o baguetinho. Aí eu o Farad olha. Farad olha assim. Você gostou de Samira? Minha filha? Você vê que ela não tem nada a ver com ele, assim como o Bigorna também não parece com ele, entendeu? Minha filha, todo mundo é filho dele. Quem me dera se eu pudesse tirar Samira daqui de Moltares. Samira merece conhecer a terra. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Pai, para com isso! Não ligue para o meu pai, ele é doido mesmo. Ela vai servir uma araque lá pra vocês. E aí ela fica lá, aí o Farad... Samira! Tem mais coisa pra você fazer, sai daqui, menina! Aí ela... Aí ela olha assim, dá uma olhadinha pro Dupac. Último olhar pro Dupac, assim, né? E aí, antes dela sair, ela fala assim... Ela passa um bilhete. Isso, passa um bilhete pro Dupac. Bilhete não. Ela passa pra ele um disquinho de metal, assim, ó. Chip. Um chipzinho, assim, de metal, que é tipo um comunicador. Ah, tá. Entendeu? Ela chega, assim, antes de sair, assim, ela serve todo mundo e tal, ela passa, assim, pra ele, assim, e vai embora. E nisso, o Farad... Bem, estamos voltando. Ajudei, capitão. Voltando. Então, olha, uma vez que a gente... Farad nunca diz não a nenhum bom negócio. Vocês não vieram ajudar a mim? Claro que viemos. Vocês têm que arrumar alguma coisa que Farad quer. Claro que viemos. Farad, a gente está aqui para ajudar. Farad, deixa a gente explicar. Sim, mas só que a informação que eu passar para vocês vai colocar Farad em perigo. Claro que não, veja bem. E Farad não gosta de morrer. Veja bem, seu Farad, ninguém vai morrer. A gente não veio aqui e ninguém vai morrer. Por quê? O que acontece? Uma vez que a gente pegue a Senargo fazendo coisa errada, que é sonegando informação, que é criando problema, aí tem condições de ter algum certo processo para diminuir a presença deles aqui. Mas sim, isso vai ajudar o povo de Farad, porque eu sou governador do povo, mas isso não ajuda Farad diretamente. O que eu quero é algo que ajude Farad diretamente. Ô pai, pede mais batom que eu tô precisando. Não, calma, meu filho. Não é isso. Bem, vocês acabaram de chegar da Terra. Sim. Nós estamos a mais de 24 anos-luz da Terra. Qualquer coisa da Terra aqui é muito valiosa. E Farad gosta de coisas valiosas. Porque Farad controla o comércio das coisas valiosas aqui em Moltares. Caso vocês tenham alguma coisa valiosa da Terra para passar, tudo bem. Se não, lamento, não posso fazer nada. Se vocês não vieram aqui para me ajudar, então, para expulsar esses corpsex daqui, o Farad lava as mãos. Farad, o senhor consegue entender? Se a gente aparece aqui e expulsa Senargo, o que acontece? Tropas da Terra vão ter que assumir o local. Sim. Tropas da Terra podem não ser tão tolerantes quanto o comércio negro que existe nessa... Que comércio negro? O comércio ideal alternativo. Para o ideal para o senhor, seu Farad, caso o senhor ainda talvez não tenha compreendido em termos de administração, é manter a Senargo aqui mais enfraquecida. E é isso que nós viemos fazer. Sim. Mas se não tem nada da Terra que vocês podem passar pra mim. A nossa nave é uma cidade maior que a da Luz, né? É dobra social. Só pra saber. É através de singularidade. É. Dobra quântica, não é? O que você. Não, o que você acha? Porque na verdade não anda acima da luz. Mas dobra o espaço-tempo aí, parece que é acima da luz. Deve ficar finito. Tem um cochichado, se não adaptamos. O que agradaria a Farad que vem da Terra? Bem, alimentos, medicamentos. Sim, alimentos, medicamentos e uma revista, por exemplo. Mas bem, se vocês não têm, aí eu teria uma outra proposta. Nós podemos chegar uma coisa. Tem uma grande amiga minha. Ela chama-se Deana Solinka. Pode anotar. A Deana Solinka. Deana Solinka. A Deana Solinka é uma grande amiga minha. Ela prometeu que ia casar com o Bigorna. Eu tenho que desencalhar esse filho meu. E a Deana Solinka, ela prometeu que a irmã dela ia casar com o Bigorna. Ok, então eu tô meio confuso aqui, esse meu narguilê aqui. A irmã da Deana Solinka, a Maria Solinka. Bem, a Deana Solinka, ela é casada com Ivanov Solinka. O Ivanov Solinka era o líder do sindicato dos mineiros. E um dos melhores geólogos que existe aqui em Moltares. E ele estava na nave Stepona. Até agora você não falou o que aconteceu com a Stepona. Ele estava na nave. Eu chegarei lá. Ele estava na nave Stepona. Farad chega. Ele estava na nave Stepona. Farad é o Miguelito da vida. É o Miguelito do Space Couture. Farad. Ivanov estava na nave Stepona. A última vez que ele foi visto. Ele foi enviado para a pirâmide executiva para seguir na nave Stepona para explorar a lua Caronte. E essa foi a última vez. Isso foi há quase 6 meses atrás. 6 meses. Antes ou depois da cálcia? Bem antes. Essa lua Caronte, ela é conhecida por algum tipo de mineral lá, é feito extração. Bem, nós não sabemos. Para essa lua em 6 meses antes. Nós não sabemos o que essa nave. O que a Deana Solinka me disse é que o marido dela, o Ivanov Solinka, junto com o irmão dele, Peter Solinka, os dois foram contratados pela Senargo para poder ir na nave Stepona para explorar a Lua Caronte. Isso foi mais ou menos em julho, deste ano, julho de 2071. Esses dois estão desaparecidos. Esses dois são desaparecidos. Quem mais foi? Eles e mais quantos estavam nessa nave, esse tempo, né? Bem, eu só sei desses dois, porque os outros parece que foram especialistas vindos da Senago mesmo. Tá. Mas esses dois é porque eles conhecem muito das peculiaridades do sistema, do nosso sistema de Gama Leporis. Então, são lá. Inclusive, esse sistema estelar existe, viu? Gama Leporis. Então, eles foram para lá. Bem... Sumiram, nunca mais deu notícia. Nunca mais deu notícia. Há quanto tempo? Seis meses. A Deana disse que ela. Vocês podem até querer conversar com ela, mas ela inclusive estava deprimida e tal. E ela continua com o trabalho no sindicato dos mineradores. Essa coisa do sindicato vem agora, eu acho doido. E ela está tentando com a Senago para saber o que, que aconteceu com o irmão dela e com o irmão dela não, com o marido dela e com o cunhado dela, o Ivanov e o Peter. E bem, basicamente é isso. Ela diz que a Senago está segurando, diz que ela tem informações de que a Stepona foi trazida de volta. Quando a nave Carl Sagan chegou, ela pousou e foi levada para dentro da pirâmide executiva da Senarco, a nave Stepona, a nave que foi seis meses antes, né? O que eu posso dizer é que a nave Carl Sagan ela chegou um ou dois meses depois, não tenho certeza, que a nave Stepona foi e que ninguém teve notícia. Então basicamente é isso. Podemos ajudá-lo com essa investigação. Para nós seria um prazer, ao mesmo tempo que investigamos a Carl Sagan, entender o que aconteceu com esse telefone. Side quest. E aí o comunicador, quem que você botou os caras lá na porta? O comunicador vira assim: Capitão, tem quatro caras, né, muito armados seguindo para a sua sala, seguindo aí para cima. Eles estão correndo e um parece que está mirando. Aí a porta de onde vocês estão explode assim. Action. E aí, iniciativa. Action. Mais destreza? Mais destreza? É. Isso. Então vamos lá, de pack. 14. Ó, doido. Ó. Tá bom. Ayla. É 19. Delta. 15. 15. E o Boris, gente, não fiz o Boris, que coisa. O Boris acho que é de monstro, né? Lembra da desvantagem do Boris, né? Primeiro tiro pra mim. Essa desvantagem é genial. Mas eu dei 5 pontos, não dei? No caso de Cléber, não, 3 pontos. 3 pontos. Né? Monstro, 3 pontos. 3 é o máximo que vai desvantagem. Sempre o primeiro a ser atacado. Muito bom esse desafio. Qual que é o seu? 11. Ele sempre parece ser um alvo fácil, né? Eu sou capitão, né? Se eu maior, eu vou matar o capitão. Muito bom. Tá vermelho. Beleza. O Rammstein, enquanto isso, Rammstein, você tá analisando os caras, entendeu? E você vê que eles vão se recuperar em algumas horas, mas o cérebro deles parece que sofreu um pouco de dano por causa de pulso eletromagnético, campo eletromagnético muito forte. Parece que veio junto com a transmissão de rádio. Alguma coisa. Na hora que abriu, parece que quando abriu, no mesmo tempo que vocês escutaram, surgiu um pulso eletromagnético e atravessou a nave inteira causou esse dano todo cerebral. Tá? Então vamos lá, Ayla. Quem que são os caras que até aconteceu? Não, vou falar pelo rádio, tipo, são quatro alvos. Já estouraram Sim. a porta. Já. A porta estourou. Aí é o seguinte, você vê quatro caras vestidos com a armadura toda camuflada, toda escura, assim, toda camuflada. Sabe, claro que eu tava presumindo que o comunicador também tava aberto, assim. Sim. Tipo, a rádio é pra todo mundo. Sim, todo mundo escutou. E com várias faixas em torno, assim, entendeu? E com capacete e tudo. Você só consegue ver os visores deles aqui, assim. O resto deles estão armado de maneira pesada, assim. Tá? É, alguma identificação? Não tem nenhuma identificação. Black Ops. Black Ops. Então vai lá, Ayla. Tá, ativei a camuflagem da armadura, tirei a arma. Beleza. Então assim, tá uma fumaceira, por causa que da explosão da porta, tá uma fumaceira. Então a Ayla, de repente, você quase que desaparece no meio da fumaça, assim. Isso, você entra assim e vira um ninja. Sniper não já. Sniper a cabeça. É, tentar visor. Qual tá. que é o. Eu vou dar uma penalidade porque você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não, pode dar penalidade também, porque eu quero tentar acertar a cold shot no visor do cara. Então tá. Pode então, dar uma penalidade aí. No visor? É. Também não sei. É, pra acertar vai ser 14. Ok. É, menos 6. 8 mais 9. 17, então. Ah, pegou. Pegou e matou, porque foi na cabeça sniper vezes 3. Sniper entendeu? Sniper é violento aqui, né? O dano é violento. É. Pá! Aí são 3 caras, entendeu? Então esse primeiro cai. Beleza, deixa eu rolar a iniciativa deles. Então lá no final. É, Ayla, Delta. Tiro neles. Tiro neles? Então manda brasa. De quê? De pistola, de rifle? De... O rifle eu acho que tá desarranjado. Sou senhora. É, ué. Não, eu vou mandar na mira, assim, eu tenho mira certa. Ah, mira certa. Na cabeça dele. Na cabeça também? Então tá, a sua mira certa eu acho que dá o menos 3, né? Em vez de menos 6, vai dar menos 3. Como assim? Não, tá aqui tá dá mais 6 de mira bônus. Certa. Mais 6 de bônus, tudo bem. Com menos 6, então... 0. Isso, 0. Você rola normal, um tiro normal. E o que eu rolo com tiro normal? É destreza mais do que você tiver de arma de fogo. Tá? Isso. O cara, vai tentar desviar, sim, esquivar, né? Lógico, esquivar... Mas pende, pula pro lado. É, pular pro lado, é. Só que esquiva de tiro tem penalidade menos 6, entendeu? Esse seu não era aquele que você ficava esperando, não? Era aquele tipo pra acertar coisas pequenas? Não. Eu mudei o negócio dela. Mas tá. Tá beleza. Ah, que bom. Deu quanto? 14 pra acertar a cabeça. Não, deu 11. Não, esse não vai ser 14, não. Esse vai ser. Porque o seu é porque é passivo. Esse vai ser ativo. Tá. O cara vai tentar. Entendi, vai tentar efetivamente. Entendi. Tem essa dificuldade passiva, ele vai fazer um roll contra. Isso, um roll contra. Entendeu? Então, aí, você tem que ver quanto menos você tomou antes, né? Deu 11. Tá. É menos 6 pra ele desviar, mas como ele tá querendo acertar a cabeça é mais difícil. Então é mais 6, menos 6, então aí. Arrumou 0. Aí, é, beleza. Ah, não, tirei baixo. Deu. Tirei 5. E 5 mais 6 dá 11. Você pegou, porque defesa é igual é defesa. Ela pega certo. Então acertou. Então, Lúcia, dá o dano e multiplica por 3. Que é dano, porque é localizado na cabeça. É tipo um crítico, entendeu? É. Cuidado que isso vai de. Isso volta também. Você rola o dano. Rifle não, é pistola. Você tirou da pistola. É rajada, Você tirou da pistola. Só pode ser pistola, porque o rifle não dá um, entendeu? Pois é, eu não entendi que tem sido assim, 2d6. É isso. Barra 3 tiros, 2d6 mais 3. Não, é se você der 3, porque a sua pistola é automática. Você pode dar assim. 3 tiros, mas aí eu dou uma penalidade, porque sua arma vai alterar. É, um tiro só. Você tirou um só, até 2d6. 10. 10, fez 3, 30, matou. É. Já foi o segundo. Então, beleza. Terceiro de Pac. Eu não morro com a mira. De fato, tá com qual arma? Eu comprei uma escudo de mira nesse momento. Tá, você tem essas armas aqui, ó. Pode passar em casa. Ele vai com pistola. Ele vai com pistola e faca vidolâmina. De faca é bruto. Ele vai com a faca nos caras. Você pode ir dar uma cabeçada nele. É, dá um socão, esse negócio assim. Então você vai ir em direção nele. O que você vai fazer? Arma aqui, não? Ele tá na porta ali, ó. Tá ali, onde tá o Léo ali. Você vai correr em direção a ele, agarrar ele e. Valor enfiar a cabeça dele na parede de trás. Dá a cabeça na barriga. Esse valor é o que você dá assim, né? Assim. Então tá. Pra ela, né? Então manda brasa. 16 mais 4? Não. É luta. 2d6 mais força. Você tem arma de cor. Mais luta. Então é 2d6 mais 10. Arma branca. É 9 mais 10 é 9. 19. Aí eu vou fazer a defesa dele. Quase impossível, mas também. Deu 5 mais 6, 11. Pegou ele em cheio. E dá o dano. O seu dano é esse aqui, ó. É 1d6 mais 6. 7. 7. Você vê que ele caiu assim lá atrás, mas ele ainda tá em pé. Tá? Ele tá bem danificado. Ele tá tentando levantar o rifle dele pra bater em você, assim, no dar uma coronhada. Vai você, Boris. Ah, vou atirar no outro. Que esse aí vai ser nosso interrogatório. Mata não, que interrogar. 6, 9, 13. 13? É, pistola. Aí, tiro normal. Tiro. É. Nesse que sobrou? No que ia. Então o cara tá levantando pra dar uma coronhada. Ah, não. No outro. No outro tem pé. Esse aí. Não, você matou um, ela matou o outro. Eram quatro. Isso. Você pegou quatro. Tá tirando outro. Só que eu dou 2 tiros, tenho 2 pistolas. Eu tenho destreza. Tá. Aí deu 13? Um deu 13 e o outro deu 7, 11. É pra acertar. É pra cá? Pra acertar. Ah, 13 pra acertar, tá. Mas aí ele vai tentar. Mas não tá dando um tiro, né, com alvo marcado. Assim. Tá. Deu 6. É, não é call shot, né? É, não é call shot. Cara, né? Tá. Tá. Vai pegar a armadura. Tá. Ah, não, 6 mais 6, 2, 2, 6. Você acertou. Ah, então tá. Não é que eu tinha mais. Mas você acertou. Tiro certo. Você acertou. Pode dar o dano. 10. 20. 20? E como é que funciona as armaduras, Nilton? 20 de dano? Ela morreu. Não, mas como é que funciona as armaduras? Essa é uma dúvida, assim. Ah, mesmo, os caras têm armadura, né? Então, por exemplo, tipo, tirou no visor, ok, não vai pegar a armadura do cara, mas ele que atirou no cara, normal. Ah, entendi. Não, aí pega na armadura. É. Mas a armadura deles é tipo a de vocês. A de vocês é 4. Se eu tiver 4, 16, mata, mesmo. Mas foram assim. 2 tiros, né? Tem que ser 4 de cada um. É 4 de cada um. 1 e 2. Então é 8, é menos 8. 20 menos 8, 12. Mesmo assim mata, que ele tá com 10. 10 PV. Pá! Aí nessa. Aí, mas sobrou o do cara. O cara dá uma coronhada no Deepak. Que base assim, né? Deepak, ele tá perto de você, então dá pra você tentar esquivar da coronhada, sim. É que ele vai bater na coronhada, dá pra você mexer o corpo do outro lado. Tá? Ele grita pra ele. 2 e 6. Não mate. 2 e 6. Aleijo. Dá 12. Mas não mate. O que eu tenho que fazer? 2, 6, mais que? Você quer esquivar do ataque dele, né? Então você vai dar força mais luta. Dez. Mais 2d6. 10, 20. Não, você conseguiu. Ele tentou bater, você pegou ele e puxou pro lado. Ele errou a coronhada dele. Entendeu? Que você tem as manhas da luta livre, né? Ah, é. Aí agora. Agora é Ayla. Ayla que tá no banheiro. É. Não, agora é o Deepak, né? É. Então, pula todo mundo, então, vai agora, do parque. Agora eu vou fazer isso, vou segurar ele no pescoço na parede, mas sem matar. Beleza. Aí ele faz assim, aí ele olha assim pro lado, assim, faz assim. Quando você olha pro lado, você vê mais 10. 10 soldados. E você olha assim, lá na porta, né? Vocês veem que tá os dois soldados de vocês amarrados, assim, presos, né? Com outros dois desses. Vestido de preto, assim, segurando. E a multidão já tá fugindo do lugar, assim, né? O pessoal tá achando que é uma partida policial, porque é luta ilegal, tá fugindo do lugar. Você vê os dois soldados lá, o Emerson e o Dwight. O Emerson e o Dwight sendo levados. assim, para um camburão. Você vê lá de cima. E vem subindo mais 10. Né? Aí, né, aí, né, aí você vê isso. Você vai falar com o pessoal? Vou falar. Você vai levantar o cara e jogar no meio dos 10 e... Você pode levantar o cara e jogar no meio dos 10. Assim, é. Pensa, sabe aquele esquema? É, então tá, então vamos mandar. Tipo, ela chegou o cara na parede e ele mostrou a janela. Assim, tipo, tava em mais 10 e já estão levantando. Deve subir na escada, mas eles estão subindo na escada, entendeu? Ah, então você pode pegar, levantar ele assim, ó, e jogar ele escada abaixo, em cima dos caras que estão subindo. Né? Tá. Inclusive os caras não estão atirando porque tem um cara deles que você está segurando. 2d6 mais 10? Isso. 6d6. Deu 16, beleza. Tranquilo. Levantou assim e jogou em cima deles. Deixa eu rolar um dano no, nos caras lá de baixo. Rola aí. É... A granada. 2d6. 2d6. 9. Né? Deu. Granada. Beleza. Então você jogou 10, né? Então, dois ficaram bem aleijados. O cara que você jogou, que seria o 11. Esse aí foi pro saco. Desmaiou. É, desmaiou, né? Conclusão. Não, mas tem que ter um vivo. Quero um. Não, mas tá subindo mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem que saber. Mas tem 10, os 10 continuaram subindo, mas dois tomaram um dano que você jogou em cima deles. E aí vocês ganharam um tempo. O Dipak ganhou um tempo de vocês. Aí o Dipak volta pra sala, daquela confusão. Aí o Bigorna: pai, eles descobriram o nosso negócio legal. Cadê essa mira? Aí o Farad fala assim: não se preocupe. Meus caros, eu já tenho um esquema aqui. Ele anda ali pra trás assim. Ele levanta o narguilé dele assim pro lado assim, ó. Aí tem um tipo um alçapão de ferro. Ele levanta assim, ó. E aí abaixo do sapão tem uma escada que dá para a parte de trás do prédio, né? Muito bem, esconda lá, a gente vai resolver isso. Eu não vou. Delta, aqui, ó. Nossa granada. Age responsavelmente. Eu tô puto, pegar dois pedaços do meu, não quer saber não. Vocês vão pro pau, vão morrer. Vocês vão morrer, que beleza, vão morrer na primeira aventura. Tá doido, velho. Nossa vida, na primeira aventura. Não teve nada. Du. Mas é Grey Wolf, né? Tem meus dois soldados aqui que não lutaram. Aí eu vou. O Bigorna desce o Farad. O Bigorna fala assim: pai, eu vou ficar pra tentar salvar a Samira. Não, proteja ele. A gente procura a menina. Tremedeira, protege os dois. Eu não preciso de proteção. Ele bate duas bigorna na mão assim. Eu ajudo vocês. Você não vê a bala, rapaz. Eu ajudo vocês. Okay. Tá bom, tá bom. Vocês querem que eu vá mesmo? Não, você ajuda a gente. Ok. Ok. Minha Nossa essa. Senhora. É civil, okay. Dá pra colocar é tudo. Ok, com as bigorninhas. É. Ok. Aí o bigorna, porque o Léo, coitado, ficou lá na nave, né? Fica você com o bigorna, deixa eu passar, ó. Sem o bigorna. Léo, anota aí. Você ataca com duas bigornas. É isso. O Léo pode ser os redneck lá, nossa, que estão lá ainda. Redneck? É, tem o White. Não, deixa ele ser o bigorna. Não, o Dwight foi preso. É, o Dwight. Não, a gente levado. Tinha quatro rednecks lá. Tinha um Peninho, o Dwight. Era Red Shirt, era a Tremedeira. A Tremedeira e o White. Tu já viraram o Redneck. O Emerson e o Dwight estão com dois. E a aí Peninha? Tinha o Negão. A Peninha e a menina, a Tremedeira. É. E a Tremedeira, isso mesmo. O Peninha e a Tremedeira. Então bota só os PV do Peninha, você usa a sua ficha. O que vem usar? O bigorna. Ah, deixa o bigorna. Eu quero usar o bigorna, eu vou usar. Ah, tá. Red shirt. Vou morrer. Vai lá, bigorna. Muito mais doido que o bigorna. Bigorna. Força 5. Destreza 4. Bigorna, bigorna. Inteligência 3. Nossa. Pô, culto. Sabedoria 3, é, ele é culto. Vai mais que o. A inteligência dele baixa aí. A inteligência dele é 1. 1, né, pô? É. É porque nunca é do jeito que a gente planeja, né? É. Sabedoria 3, carisma 3. O anel, a ficha era pra outra coisa, né? É porque era outra coisa, já tive que mudar tudo aqui, velho. É isso aí, mas a gente prepara pra mudar. É isso mesmo. Beleza. Carisma 3, PVs 25. RD dele é 6. Senhora. Ué, esse ele bicho aqui é 6 também. Tem cobertura de metal, por não, baixo. Não, você, o... Eu tenho também. RD é 4. Ah, doido, RD. Não, a sua é 4, o total RD2, é 8. No meu corpo, ele tem 4. Eu fico RD 6. É. Ele tem 4 no corpo. Ah, só tem uma desvantagem. Eu tenho 2 no corpo. Só tem uma. Você tem... Não, desvantagem aqui embaixo. Passado negro. Só tem um? É, mas... Que desvantagem. É individual, só um de cada tiro. Ah, né? Tá. Tira 4. É, quando que ele ataca e qual que é o dano das bigornas? O ataque dele é mais 10. E o dano é 2d6 mais 4. Ainda mais dano de pistola, bigorna. Lógico. Mas é concussão, né? É, então, por exemplo, porque os danos são variados. É. Às vezes tem o mesmo valor, mas é outra coisa. Vai. Então o dela é energia, a pistola é energia. Pistola de... A pistola é de... Não, a pistola mesmo, de projétil. Projétil mesmo, perfuração. E o seu é de concussão. Né? Então, se o cara tiver uma armadura prova de concussão, esses dois desses não acontece nada. Mas se você for um clérigo, você pode usar normalmente. É. Bigorna pode ser um bom clérigo, né? Clérigo deu na guerra. Nos livros do Drizzt que tem o gnomo que tem o martelo e uma. E uma... É, na mão. Ele tem um martelo e um, como é que chama, uma pickaxe assim, ó. É, picareta, assim. O martelo é picareta, assim, não, ele luta com isso. Então eu vou usar o ele mesmo. Ele é gerador, não vou tentar, mas ele luta. Rola aí a iniciativa do, do Bigorna, 2d6 mais 4, né? É... 11. Sei lá, você é bom, não adentrar, doze. Tá, e tem um... Porra do gnomo que bebeu. É, que bebeu assim. Com save. Ai, ai. Mas isso é clássico Salvatore. Ele mistura coisas muito elegantes com coisas muito trash. Toscas. É. Mas eu adorei aquele, eu adorei o bico, aquele. O amigo do. Aquele. Que a galinha que fica amiga do Drizzt. Eu adoro Salvatore, eu sou suspeito pra lá. Vamos lá. Então, Ayla. Ayla é ele. Ayla. Ela é Delta. Não, tirar mais um aí, quem tem outro vindo aí vai levar. Ah, ok, beleza. Aí é o seguinte, Ayla, você tá preparando pra ver o que que vem na próxima? Isso. Aí você escuta assim. Pum, pum, pum, pum. Não. Opa. Cai uma granadinha lá dentro. Ah, opa. Vamos lá. A gente tem, você também tem. É negócio. Então agora é o seguinte, você vai gritar a granada para avisar o pessoal, que eu sei que tá na iniciativa. É, sim. Então beleza. E qual é a possibilidade de eu chutar ela de volta? Hã? Qual é a possibilidade de eu chutar ela de volta? Chutar ela de volta? Pode, você corre lá e chuta, aí rola uma destreza, se nem destreza alta, dificuldade 14. Destreza 14? 2d6 mais destreza mais atletismo, se você tiver. Tá, tenho sim. É, então, em vez de agir, eu vou chutar. A granada. Beleza, chutar a granada. Beleza. Final! Não, chutar a granada. Os Grey Wolves são. Eles são paulinhos. 14 no prego. 14? 14 no prego. Não, então deu. Beleza. Pá, chutou, tum, bateu lá. Explodiu entrou lá. Lá pra dentro, rola aí, é 3d6. Combate futurista é diferente, né, velho? Combate futurista é diferente de combate medieval, né? Opa! 14 de dano, mano. 14 de dano. Deixa eu. Só vou. Os caras vão tomar 10. Só vou fazer um cheque pra cada um pra ver quem conseguiu. Tá. Ou não. A gente pode, entendeu? De repente rolar um D6 e ver quantos pegou, sei lá, um negócio assim. Ah, isso. Então rola um D6, ver quantos pegou. 4. Então beleza. 14 de dano pra 4. Dano. Pra cada. Não, é aí divide. Pra cada? Aí divide, entendeu? Aí dano divide. De granada sempre que você. Não, se bem que é diária. Demais, né? É diária. Então um pegou tudo, o outro pegou metade, o outro, entendeu? Entendi. Que é explosão, entendi, né? Entendi. Então um foi pro saco, o outro pegou metade, pegou 7, foi pro saco e tava com 5 por causa do depaque. Uhum. E o terceiro. E o quarto? E o terceiro e o quarto. O terceiro pegou um tiquinho, um terço, né? É. Que aí um terço de. Daí pra frente não pegar, pega. Quanto que é um terço, calculadora? 4. 4. 4 e meio. Então, verdade. 6 e 6. Tá. Bom, eles estão todos queimados assim e tal, assim. Na verdade, fica na armadura, né? E eles vão entrando na sala. É, 4 ficaria na armadura. 4 ficaria na armadura. O Dani fica na armadura. Ah, é, 4 fica na armadura. Exatamente. É. Não, os outros foram pro Sérgio, eles estavam com 5. Tá, tá. Então, é 7 menos 4 dá 3. 3. Então, um tá se arrastando no chão, o outro se ferrou. O outro que tomou 14 se ferrou. Então, beleza. Acho que até deve dar, viu? Vamos ver. Vamos lá, Deepak. Os caras estão entrando, tá entrando um se arrastando no chão, no sol, e o outro matou, tentando não. passar por cima dele. Você tem granada, Delta? Yeah. Você quer pular lá nos dois e dar uma de assassino, matar um com um e o outro? Você pode atacar dois, tá, então mas tem que ser dois de uma só vez, e a segunda ação ganha uma penalidade. Tá, então eu vou nessa. Porque os dois estão do lado do outro, aí dá pra fazer um negócio. 2d6? 2d6. Mais 10, né? Isso. Você tira suas duas vibrolâminas. Meu Deus, 22. Nossa, tiro crítico. Ah, crítico? Ah, então conseguiu. Crítico, conseguiu. Você foi lá e tchau, matou. Tchau. Com as duas facas assim, depois rolou pro lado, porque tá vindo mais, né? Depois rolou pro lado. Não, então rola pro lado, toma. Cadê o que quer mandar? Oh, yes. Eu não vou nem rolar porque um tava com 2, outro com 6. É, não, é. E então, foi crítico ali o negócio. Isso. Nossa senhora. Nossa, 4. Em menos de 3 segundos já mataram 4. Pô, os caras são de elite. Exatamente, é o Grey Wolf. Delta. Tá. É. Gunnet. Mas no fundo. É. Lá onde eles pegar estão. Fez pra trás. É. Então você foi lá pra porta e jogou assim, né? Você tem enquanto o Deepak tava rolando no chão, a Delta pula. Ah, você tem. Usa a granada e. Olha só. É na arma. Isso aqui é. Pois é, mas é ótimo. Isso aqui é grupo de elite. Enquanto o Deepak tá rolando no chão, a Delta pula por cima dele e faz assim, ó. Não, o dela é na arma, é aquele que é embutido na arma. Ela pula assim, bullet time. Que absurdo. Bullet time. Que o Léo tá desperdiçando. Bullet time. Bullet time. Opa! Vou abrir a porta. Bullet time. Abre a porta. Então vai lá, Delta. É, como é que eu jogo? Tem que acertar também? Tá, tira aqui. Não, não, não, você joga. Com essa granada isso, com. É. Com sua destreza. 2d6. Aí você fala o resultado também. Acho bem difícil errar, já que é um corredor, né? Pois mas, é, porque não é um. Não, não, mas aí eu dou um básico, é 10. Ela tem que tirar acima de 10. Vai que ela tira 2, acerta a cara. É, se ela tirar 1 e 1, ela tirou pra cima. Ela jogou pra cima, caiu na cabeça da gente. É. Aí. Não. Foi. 10, 14. 14, beleza. Pum, você acertou. E acertou agora lá atrás, entendeu? Lá no 9 e no 10, lá. Os que estão subindo a escada ainda. Vai cair de cheio no 9, vai pegar a metade no 10 e um terço no 8 e no 7. Deu 11, 12, 13. 13? Não, deu 10, 12. 12. 12 menos 4. Deu quanto? 8. Rola o D6 pra ver quantos pega, não? Não é, não é o negócio. Ah, é, rola o D6 pra ver quantos pega. D6. Então ele pode ter sido muito ruim, você tá sabendo. Esse do 1, é isso? 3. 3. Então beleza, pegou o 8, 9 e o 10. Exatamente. Então o 9 pegou 8, ele tá se arrastando no chão, sem um braço. O 10 é, pegou 2, está em pé. E o 8. O 8 ficou na armadura dele. Ok? Massa! Que doido, nós estamos jogando Groups Light, velho. Vamos lá, Ayla. Não, a Ayla já foi. Agora Ayla já foi. Eu desculpa, e o Bigor. Desculpa. É, toda hora é a Ayla. Desculpa. Mas iniciativa alta é assim. Agora é Bigorna! Bigorna tá! Bigorna! Depois o Bigorna. Olha o Bigorna. Pra você quer bater no pão. Ah, já que você vai atirar, vai ser nem medo, né? Vai lá. Não, é, vai entrar no corpo a corpo. É, porque eu quero saber... Tá dando pra ver os caras que estão levando os meus dois soldados? Oi? Não, eles já colocaram. É, tem uma. Ah, porque do jeito que o cara tinha apontado, pois é. Tipo, não, tá lá na porta. Lá na porta, lá na rua, tem um carro blindado. E eles já estão lá dentro. Caminhão, o carro tá fechado. É onde eles vão pegar você e botar você. Não, pois é, porque eu tava imaginando que eles estavam levando, se a gente tivesse visão, ia tentar atirar. Era só. Ah, sei. Só por isso. Mas então vai tirar nos caras lá embaixo. Esse cara aqui. Dá uma rajada nesse corredor. Tem que usar manga bufante. Lógico, você tem. Sua manga é. Calça bufante. Calça Como eu posso usar. É, tipo eu tenho o sapato é pontinho. É, tipo é o picor, né? E, não, e o topetão que vai até aqui assim. O topete vai até aqui assim. Ô, Léo, o bigorna tem um topete que vai até aqui, ó. É um braço. Tipo Johnny Bravo. Você levanta o braço assim, chega o topete. Né? Tipo o cara do. Inclusive ele bate e vai assim. Vai lá, bora. Vou tentar dois headshots, um cada pistola. Beleza. Ó. Daqui a pouco chega os aliens aí. Ah, o cara tá. Como, Jesus? Eu prefiro o alien do que o Cthulhu. Primeiro de. Alien é mais fácil. Parece né? A alien, eu prefiro. Ixi. Nossa, foi quase um flambo. Mas eu ignoro a penalidade. É, você ignora a penalidade. É como se fosse um tiro normal. Mas deu foi... 11. Deu 11. Tá. O primeiro. Deu 11. Tá. Eles vão tentar abaixar, uhum. Mas com menos 6. E o segundo foi. É, o segundo foi bom. Foi 11 mais 14. É, 18. Então tá. Tu peste do bigode. É... Foi 11 e 18. Doido. Foi bom. Ó, o primeiro deu 8. 8, o primeiro acertou. Aquele que você rolou um. Uhum. E o segundo. O segundo deu 8, mas você foi 18 e acertou. Acertou os dois. Uau. Tá, qual que é o dano? É, 2d6 vai ser vezes 3, né? Se for na cabeça. É, se for vezes 3. Então o primeiro deu 21. Matou. E o segundo deu. É, 27. 27. Matou os dois. Ah, capitão. Matou os dois? Matou os dois. Dois headshots? Dois headshots. Oh, vivo, capitão. Que isso? É por isso que eu sou o capitão. Mas sobrou quatro. Você não deixou o bigorna? Não, sobrou. Ah, quatro. Sobrou quatro. Tem quatro ainda. Vai ter um monte ainda. Hammerstein. Ó, oh, Hammerstein. Bigornão. Olha lá, bigorna. Bigorna. Tem quatro? Sobrou quatro. Os quatro entram na sala, assim, passam por dentro da galera, assim, e vão em direção ao bigorna. O bigorna vai dar um... Não, não. Dois vão em direção ao bigorna. Tem um terceiro que passa da sala, e é, vira na esquina, que ele escuta um grito, ah, aí ele pega, tira a Samira e bota a arma na cabeça, assim. Oh. Vai chegando perto. Aí eu te pago em doido. Hã? De pague doida. De pague doida. E ele chega assim: pode parar que eu te conheço, bigorna. É, o cara é da comunidade ainda, né? Exatamente. Assim: pode parar ou eu mato a sua irmã. Ele fala assim: ué, então o bigorna para. Sendo assim, bigorna, deixa pra lá. É, o Edu pode acertar o cara. Mas eu não sei, o bigorna é que decide. Então o bigorna para? Bigorna para. Ai, cadê o sniper aí? Tem um sniper? É, eu não tem nada. Tá. Mas enquanto isso, tem mais três soldados lá. O primeiro, né, o bigorna vai pegar esse cara, ele mostra. Destrói os outros e cria de mesmo. Destrói os outros e só avisa o cara que se ele matar ele. Não, se você quiser usar seu ponto de ação, seu ponto de ação nessa cena, pode usar. Se o bigorna quiser fazer alguma coisa. O bigorna quer dar, vai fazer um smash earthquake. Vai bater no chão, é. Exatamente. Então, bigorna, você tá vendo, o cara tá olhando assim, você olha no chão. Você vê que tem uma faixa de metal, que esses metais são pregados no chão, assim, que é um monte de faixa, tipo de navio, né? Uhum. Então uma faixa de metal que dá embaixo, entre as pernas do cara, assim. Uhum. Entendeu? Tá entre as pernas da sua irmã, né? A sua irmã tá assim meio do lado dele, mas a faixa de metal passa debaixo das pernas do cara. Muito bem. Agora vai bater aqui pra suspender lá e bater na muita cara. Força, assim, né? Pra levantar o cara, assim, né? Então massa. Então rola. Pra fazer isso, dificuldade 14. Você vai rolar a força. Eu te falei a perícia do bigorna? Não, você falou só o ataque mais 10. Tá. Perícias, as outras perícias dele são 3, uhum. Mas luta é 5. Personagem assim de mestre, eu falo assim: perícias 3, perícias 2. Aí eu uso o que eu surgi na hora, entendeu? Tá. Mas a luta dele é 5, porque ele é campeão de MMA, né? É, tá, 5 de luta e 5 de força, dá 10. Beleza. Então, tem que tirar 14. Vamos lá. Força aí. Tirou. Com 10, 20. 20? É. Nossa. Aí você bate o cara assim, o cara pá, trava lá em cima. Rola o dano dele, o dano do bigode. Foi 13. 13? Isso. 13 menos 4? 9. Então o cara ainda tá meio assim, tá morto não. O cara tá meio sacudindo assim e tal. Mas tá preso com a cabeça lá em cima. Essa é a aventura dos cabeça na parede, né? Tá preso com a cabeça lá em então, cima. Então o bigode vai usar o. Aí essa mira vem maninho. Aí você passa de avião, direto. Vai direto. Cara, já que a cabeça dele tá presa, ele vai bater no meio do peito, assim, pra voar o corpo fora e arrancar da cabeça. Bigode! Faz duas balas! Ainda bem que a gente é soldado, não precisa rolar sanidade pra isso, né? Mexeu com a mão do bigode, não pode. O bigode não, não, sanidade aqui nesse jogo vai ser só pra sobrenatural. Ela tá... Ou então, se você perder o... Todo mundo tá acostumado com massacre. Se você perder alguém que você ama, né? Alguém que você gosta. O assim, ou um soldado. 17. Ah. Oi? O ataque deu 17. 17? Isso. Não, deu. Acima de 10. Valendo. O cara não consegue nem mexer. Nossa. E o dano deu 14. Nossa, arrancou o corpo dele caiu. Aquele jarro de sangue caindo da cabeça, caiu nas costas do bigorna, assim, que ele tava assim, né? Mexe com o dano de bigorna. Aí a Samira, bem, irmãozinho! E abraço você. Beleza. Mas tem três caras lá. Os três caras entram atirando, assim, ó, dando spray. Na sala, então vai pegar todo mundo que tá dentro da sala lá. Nossa. Tá? É, vocês podem rolar destreza, mas é a menos 6 a destreza, pra esquivar do breguete deles. Tá? Deixa eu rolar o ataque deles. Então, como eles estão dando spray, o ataque deles normal seria mais 6. Como eles estão dando spray, vai ser mais 4. Mas então deu 7 mais 4? 11. Deu 11. O médico tá acompanhando tudo, né, ou não? Hã? Pelo interfone ou não? Não sei, alguém falou pro médico? Não, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Os caras que estavam. O médico tá ocupado. Quem pode estar tá vendo é o Ah, tô vendo assim, lá em cima. A Ivy tá lá, tá tratando dos caras. De repente. Aqui, Alfred. Alfred falando. Tem alguém? Pois não, Alfred. Sim. Eu. Desculpa incomodá-lo, mas. Dois sensores de dois soldados nossos foram desligados. Como assim desligados? Do soldado Dwight. Nossa, e do Emerson, do Peninha. Do, não, aí não fala Peninha, fala Emerson. Né? Do Dwight e o Emerson. O Peninha ficou lá. O Peninha tá com vocês. Peninha tá conosco. Tá. Peninha e a Tremedeira estão conosco. É Débora Tremedeira. Foi. Dwight e Emerson. Dwight e Emerson foram desligados. Você conseguiu entrar em contato com o capitão? Eu estou tentando agora, mas eu só escuto tiros, explosões e gritos de dor. Não sei. Como? Eu aconselho. Falou isso antes. Estou falando agora. Mestre Hamstein. Me chamo dono de Master. Né? Tem algum soldado já acordando melhor? Bem, é. Tem lá o. O Clinton desceu com vocês, né? Clinton desceu. O Clinton tá lá. Né? Tá lá. Depois eu tem que fazer que o. Que o Emerson é o Peninha. É, o Emerson é o Peninha. Pois é, por isso que eu falei Peninha. Mas o Clinton tá lá, né? Sim. Tá, o Clinton desceu. O Clinton desceu. Era o Clinton, Emerson, Tremedeira e Dwight. Isso. Clinton. O Dwight já morreu. Emerson. Tremedeira. Você tá consertando. Emerson. Você tá tratando alguém? E Duarte. É, todo mundo sofreu lá na nave. Quem? O Seth Shirts teve o ataque lá. Ele teve o ataque do pulso magnético que pegou todo mundo. Uhum. Não, aí beleza. Não, na nave tem sim. Tem o Conrad. O Conrad e o Andon. E tem outros também. Tem o Aten, tem o Crini Evert. Tem outra Debra, chama Debra Harness. E tem a Dina Healy. Tem a Débora que não. Essa aí, acabou. Que não tem. Sério? É. O Andor não pode sair, que ele é o subpiloto, ele é o piloto, né? Enquanto o bicho lá não tá pilotando, ele é o piloto. Pois é, tipo aqui, na minha ponte de comando era pra ter pelo menos seis negros trabalhando. Tá tudo fantástico. Não, mas é tudo automatizado. Isso aí é só se precisar pra alguma coisa. É, mas na hora de fazer reentrada, é cliente antigo. É funcionário fantasma. Funcionário fantasma. Eles estão funcionário na, público do eles estão na lista de pagamento, mas não é nada. O povo da Vid foi, né? De matar. Telecom? Não é possível. Eu vou descer. Você vai descer e vai levar quem? Vou levar dois, vou levar o... O Crane Evert. Isso. O Crane Evert e a Dana Healy, uma mulher e um homem. Não, ela não chama Dana Healy não, ela chama Rodrigues. Rodrigues. Ela é dobrada também. Assim. Dobrada. Aí você vê que o Crane vira pra ela, vira pra Rodrigues e fala assim, ei, Rodrigues! Já te confundiram com um homem? Aí ela fala, ela responde: não, mas já te confundiram com um homem. Aí eles vão assim: ah, dois homens. Doutor Rammstein, nós iremos com você, Donald. Não se preocupe comigo. Não se preocupe com a sua segurança. Eu vou levar a minha baby. Aí ela pega o flamethrower dela assim. Muito bem, vamos lá. Yeah, let's kick some ass! O capitão tá aí, né? Tá agora, eles vão lá matar todo mundo. Tá, enquanto isso, lá, os caras dão um tirambaço na galera. Deu 11. Vocês podem tentar esquivar. 2d6, mais destreza. Tá? E a menos 6. Todo mundo? A menos 2d6? Isso. Pode usar atletismo. Ah, só destreza? Tem que, mais atletismo. Destreza mais atletismo. O que é? Não tem atletismo? Pra mim rolou aqui, beleza. Tirei um crítico. Isso. 7. Crítico? Então você conseguiu escapar do negócio todo. 5 mais 7, 12, menos quanto? Menos 6. 6. Ixi. Bigorna sobrou. Tá? Bigorna sobrou. Tá. Bigorna. E o seu? Não? Deepak sobrou também. Porque esquivar de bala. Merda! Não vale. Não, se vocês tivessem. Se você falar assim, ó, nós estamos procurando cobertura, aí tudo bem. Entendi. Quanto que deu? 16. 16? Menos 6? Não, menos 6. Por que menos 6? Tem que tirar. Tem a penalidade pra desviar de bala. Ah. Menos 6 deu 10, na, pegou. Pegou na. É o quê? Mais destreza e mais atletismo? Exatamente. Exatamente. Então tá. Vai ser 2d6 mais 2 em todo mundo, tá? Ih, tirei 3. Mais 2. 5. Então fica na armadura, todo mundo pede 1. 4 na armadura e tudo. Tem. Pegou tudo na armadura e vocês tiram 1 só. Um ponto de vida. Um ponto. Você não tira, não. Você não. Eu? É. Você não, você ficou tudo. Legal. Você tem mais resistência. Nossa, a resistência é mais alta. O Bigorna também tem 6, não entrou nada no Bigorna. O Bigorna matou no peito e o. Atira aqui! Essa aí o soldado fala assim: switch to plasma! Essa resistência à dor que eu tenho que não serve pra diminuição de dano, não. Não, é a dor. Situações quando dor vai interferir. Você tá com a perna. Tipo, o tio tá comendo a sua cabeça e você precisa hackear um negócio. Aí sua resistência à dor com a cabeça do filho. Aí você consegue resistir a dor. Então agora é Island. De novo, tá vendo? Ela é uma vaga. O cara é muito rápido. Ela agora é de verdade. Cara. É, tem 3 aí? Tem 3. Ah, vou matar um aqui então. Vou atirar em um normal aqui com o negócio aqui. Porque sua arma de sniper é meio grande assim. É, né? Então, combate assim, que você tá tento sempre ficar mais distante, assim, sempre lá, e com a camuflagem ligada. Mas vocês estão num combate sala, dentro da sala, então a sua arma de sniper não vai dar pra você usar. Entendi. Não, então eu uso rifle, então, não tem problema. Tá. Ou então usa pistola, galera. Ou de rifle, que aí eu vou dar uma rajada nos três. Beleza. Então, fala aí. A rajada é a menos 4. Ok. É. 17 menos 4, 13. 13. Pega. Tá. Eu vou fazer o cheque, o mesmo cheque que eu fiz com vocês, eu vou fazer neles, tá? Então eles têm mais 5. Vai ser 7 mais 5? 12. Menos 6? É. Então conseguiram não. Manda brasa. Aí eu dano de rajada. Eles 11 mais 3? 14. 14. 14 nos 3? Nos 3. Tá. Aí 14 menos 4 deu 10. 10. É, aí matou os 3. Nossa, se matar um, matou 3. É, a Ayla mata 3. Aí sobrou ninguém. Tô correndo lá atrás do. A gente ia entrevistar um, né? Entrevistar. Como é que você se sente trabalhando? Aí vocês escutam lá fora, vocês escutam o barulho assim. Na polícia, a polícia. O camburão já foi? O camburão já foi. O caveirão. Cadê os. Ó, que colchão. Inclusive, quando vocês saem lá fora, o camburão tá saindo assim. Não, pra gente tem que salvar os dois lá, né? Quando vocês olham pra janela, você vê que o camburão tá saindo da cidade. Agora indo em direção à pirâmide. Fala pro Doc, fala pro Alfred falar pro Doc pra vir acertar o. Pra acertar lá de cima. Tem jeito, não tem? Não. Acertar o camburão de cima, queima todo mundo, destrói todo mundo. No meio da cidade. Matando mulheres e crianças no meio. Olha, tem mira cirúrgica, não? Tem, igual aquela americana que eles prometem que tem, né? Não, o negócio é o seguinte. Vamos quando... ver o sapão com os caras aqui agora. O negócio é o seguinte, quando você tá. Quando você tá indo pro shuttle, a Iva chama você no rádio e fala assim: Doutor, parece que tá saindo uma nave da pirâmide executiva vindo em direção à nossa nave. E parece que é uma nave de guerra. Bom, chama toda a tripulação e... Tem que dar um pulo intergaláctico. E faz o processo de... Liguem as armas. É, vou falar. Liguem as armas aqui. Vou contar pra baixo. Aí, vou dar o pi aqui. Tem que dar um jump. Todo mundo ir pra jump. Nave. Na hora que chega, dá um jump. Tá fugindo dos caras. Ah, se quiser dar um jump, tá. Um jump? Não, demora uns 2 dias pra poder carregar. Eu ia descer com o pod. É igual na galáctica, não, né? Qualquer hora. Eu ia descer com o pod pra o que é hora, que é dia a dia. Sinal, entendeu? Na hora que for viu que o sinal apagou, o sinal dos dois soldados apagou, apagou. Eu vou descer pra aquele ponto. Dentro da pirâmide executiva. Eles levaram os dois soldados pra pirâmide. É, então não vou falar. Não, agora que acabou o combate, eu vou entrar em contato com a nave, falar que a gente foi atacado, que a gente tá retornando.